Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvintes do Magicante, está começando sua dose quinzenal de capirotagem e dessa vez a gente vai voltar pro tema pop, porque a gente vai trazer aí Neil Gaiman. A gente falou dele bastante quando citamos Deuses Americanos e aqui a gente vai voltar a falar do Neil Gaiman para falar sobre uma obra sensacional, Os Livros da Magia. Olha aí, ó. Eu li, eu pensei, por que a gente não grava sobre essa porra? E aí eu ativei o Spoiler Ranger e estamos todos aqui hoje. Para me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima mestre secreta, Liv Andrade. Gente, Livros da Magia, eu acho que é um livro iniciático para muita gente. Se você leu e não entendeu desse jeito, você não tem jeito pra coisa mesmo, não. Volta. Caralho. Volta três casas e... Você volta pro Harry Potter, né? É, volta pro Harry Potter. E temos aqui ele também, nosso queridíssimo Marcos Keller. Gaiman já foi bom, hein? Que isso, cara. Tu manda. Nossa, dessa, já começou assim, com rapaz. Com dois pés no peito, bicho. Porra, Gaiman, saudades, hein? Olha aí, ó. Temos aqui ela também, nossa queridíssima Juliana Ponzola. Vamos fazer um exercício. Se John Constantine, Mr. Eel, Doutor Oculto e o Estranho fossem personificações de podcasts de ocultismos, qual seria o Magicando? Olha, eu já sei qual é o Mr. Eel, psicopata. Isso aí eu posso citar já. Tá bom, então tá. Não, não vou citar não, porque... O início do podcast tá muito cheio já. É muito no início. Tá muito no início ainda pra gente pistolar. Temos aqui também nosso queridíssimo Vinícius Ferreira. Neil Gaiman já foi bom, mas Alan Moore é melhor. Melhor do que a melhor fase do Neil Gaiman ou do que a pior fase do Neil Gaiman? O Alan Moore na sua pior fase. Oi, Rafa. É melhor do que o Neil Gaiman na sua pior fase. Nossa, vocês estão com os dois pés no peito. Isso aí foi muito chapa branca pra você, Vinícius. Onde a gente põe o... Não faz essa pergunta, não faz. Roy Orbison? Graham Morrison. Quem? Nunca ouvi falar desse filho da puta. Esse cara é fã do Graham Morrison. É bom pra caralho. Eu também gosto de Graham Morrison. E me arrependi. E temos aqui um convidado especialíssimo. Por favor, uma salva de palmas para queridíssimo Voz do Além. Salva de palmas, gente. Obrigado. O ouvinte não te conhece, então faz uma pequena apresentação aí pra ele. Bom, sou jornalista, já fui blogueiro há muito tempo. Hoje fui fundador da Nerd Somos Nós, que era um blog que durou aí uns 4 anos. Depois do Mobground, onde eu escrevi sobre magia. Praticava antes, mas comecei a escrever lá porque um amigo pediu, deu a ideia. E aí abandonei o Mobground também, existe até hoje, mas quase não escrevo lá. Eu fundei o Sabotagem.net, que é onde eu atualmente escrevo. Que é só meu, é um blog onde eu escrevo qualquer porcaria e é meio isso. Então a gente vai falar sobre Livros da Magia. Se você não conhece, ele foi... É um quadrinho da Vertigo, então caso você queira pegar antes de escutar esse episódio, ele foi lançado pela Panini. Eu não sei se tá disponível ainda pra venda ou se tá esgotado, tipo Prometeia. Às vezes, sei lá. Mas acho que nos usados você acha fácil. Você acha fácil, né? Virtual. É, isso aí... No Sebo você acha até a versão da Globo. Olha aí, versão da Globo. Não sabia nem que já tinha sido publicada aqui no Brasil. Mas enfim, vamos lá, logo depois dos recadinhos a gente já volta. Chegamos aqui agora nos regadinhos do Magicando. Cara, esse episódio ficou sensacional. E temos aqui o último recadinho antes da São Paulo Fantástica. Então gostaria de convidá-lo, você, meu querido Párvulo, que está escutando esse podcast maravilhoso. Você tem um convite, um compromisso agora esse sábado, dia 10 de agosto do ano de 2019, do Nosso Senhor Lúcifer. Amém. Então é o seguinte, galera. A pessoa do Mundo Freak, pra quem não sabe, é a mesma galera que faz o Magicando. A gente tá organizando uma feira, isso sim, sim senhor. Uma feira sobre fantasia, horror, ficção científica, magia, de tudo um pouco. E o Magicando terá presença em peso. Além de Marcos Keller e Juliana Ponzilaco, teremos, por exemplo, presença da Penumbra e de mais de dezenas de expositores. São mais de 20 expositores, todos eles só na área da capirotagem, ou na área da ficção científica, ou na área da fantasia. Coisas, ó, um primor. Vai ter quadrinho, vai ter livro, vai ter vestuário, vai ter acessórios, vai ter pedra, vai ter runa, vai ter vela, vai ter um monte de coisa legal. Vai ter livro da Penumbra, frete grátis, porque você não vai precisar... vai pro correio, Enfim, gente, vai ter muita coisa legal e é oportunidade. Além disso, vão ter diversas atrações, dentre eles, galera, no palco em peso. Vai ser das 10 da manhã até as 8 da noite com conteúdos hora a hora. Sério, gente, vai ser demais. Fica lá na Associação Hokkaido e eu vou deixar o link no post pra você comprar seu ingresso com R$35. Você garante, tem acesso à feira, ao conteúdo delas, atrações, etc. Você só não tem o workshop, porque o workshop são ingressos separadamente, vendidos separadamente. E é isso, cara. Gostaria de fazer esse convite. E lembrando a todos que, já que a gente falou da nossa queridíssima Benobra Livros, a gente vai ter lá presença em peso nesse evento maravilhoso. Então, se você quiser comprar o seu livro, conversar com o senhor Vinícius, conversar com o senhorita Lívia, conversar com quem mais quiser, com as entidades, obsessores, demônios, anjos e o que tiver na mesa deles, você pode adquirir aí os livros. Vai ter Calcifero, vai ter Martelo das Feiticeiras, vai ter um monte de coisa legal, vai ter o Tark. Nossa, gente, muita coisa legal. E também vai dar pra você bater um papo, né? Então, se você é da cidade de São Paulo, aproveite. E lembrando a todos, para você que está indo na festa, Lorde A mandou avisar, falou que, ó, Andrei, dia 10 de agosto, mesma data que tá acontecendo a Feira do Mundo Freak, que vai acontecer de dia e de tarde, iniciozinho da noite, naquela mesma noite, madrugada, você vai ter a Carmila, a festa dos vampiros, a gente vai ter um bailar sobre a luz da lua. Mentira, que é um lugar fechado, é uma casa, uma mansão. Cara, sem zoeira, eu estive lá nos anos anteriores e olha, é um lugar luxo, tá bom, gente? Então você pode vestir o seu melhor vestido, você pode vestir o seu melhor terno, o seu melhor cosplay de Constantine. Só não vai de cosplay de Blade, que eu acho que pega um pouco mal. Eu falo porque eu já tive essa ideia e infelizmente não consegui colocar em prática esse ano. Mas o Lorde A mandou avisar que se você tá vindo aí da São Paulo Fantástica, você pode ir lá agora comprar o seu ingresso na Carmila com desconto. Então se você colocar Mundo Freak no código, que eu vou deixar aí no link pra vocês todas as instruções e links como você faz pra comprar, você vai garantir aí 15% off no bailar à meia-noite. Então você sai dessa bola fantástica e vai lá pra Carmila e aproveita de montão. Então é isso, galera. Bora lá pra mais um episódio. Vamos falar sobre capirotagem e quadrinhos com o nosso queridíssimo Voz do Além? Então, bora lá! Vamos lá, galera. Livros da magia. Provavelmente nosso ouvinte agora, que a gente tem um ouvinte que não é nerd. É nerd de magia, tipo, sei lá, fala Lifas Levi. Ninguém se importa com o Lifas Levi, só esse cara. Nunca mesmo. Mas qual quadrinho que o Lifas Levi fez? Escreveu na Vértigo, não? Não escreveu. Alguma coisa virou série? Que, então. Gente, isso tem que ser um spin-off do Magicano. Quem se importa com o Lifas Levi? É isso aí. Mas eu citei nomes aleatórios aqui. Mas é porque, tipo assim, o Neil Gaiman, ele faz muito parte dentro desse rolê do quadrinho, né? Do comics. Que muita gente não conhece. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre Prometeia, o Alan Moore, até o cara pode... Poxa, o cara já ouviu falar de Watchmen. Porque é um dos maiores, se não maior, segundo muitas pessoas, o quadrinho de todos os tempos, né? Mas, por exemplo, o Neil Gaiman vai saber um pouquinho sobre... Por que você tá regalando os olhos? Então, eu fico chocada em pensar que existem pessoas que não sabem quem é Neil Gaiman. Tipo... Neil Gaiman é meu original crush. É porque a gente é nerd, Lívia. Hoje então, ele é o marido da Amanda Palmer. Devo dizer que, ó, melhorou 110%. Depois casou com a Amanda Palmer, viu? Segundo alguns, não, né? Porque acho segundo... que essa mesa discorda. Não, não, não estou falando. Eu estou falando como pessoa. Eu acho que... Mas eu não me importo muito com a pessoa. Tipo lá, tem uma fodinha fixa, dá uma serotonina melhor, mas não ajuda na angústia que faz a pessoa escrever, né? É. Tirou a angústia do cara, o cara perdeu o talento. Eu só acho que a maior qualidade dele hoje é ter casado com a Amanda Palmer mesmo. É, eu não sei o que ele tá fazendo hoje. Tá estragando séries de televisão. Estragando os americanos. É isso que ele tá fazendo. É muito interessante porque eu não sabia que o Neil Gaiman tinha muito dessa pegada esotérica, ocultista. Mas aqui fica um pouco claro. Mas eu acho que é muito daquele rolê que a gente sempre fala aqui, que o inglês médio, ele já nasce com mais um na ficha de magia, né? Mais dois. É, mais dois. Ele tem um acréscimo fudido que o pai dele é um picudo da Cientologia. A gente não pode esquecer você disse. O pai dele é da Cientologia. É um picudaço. É o quê? O pai dele é um picudaço da Cientologia. A mãe do Stallone é leitora de cu. Leitor, o quê? O quê? Ela faz bondomancia. É. Eu achei que era tipo cu com K, alguma energia. Não, é, não, é cu mesmo, é tipo, rodinha. É tipo a Clifford do Ki, né? Rodinha, rodinha. Caralho. Osqueta. Licuromancia. Bondomancia. E o coisa é isso aí, picuda Cientologia, cara. Sim. É, o Neil Gaiman, ele vem muito desse movimento nos quadrinhos na década de 80, 90, que é de trazer os ingleses, né, pra escrever roteiro de quadrinhos. Tô certo ou tô falando muita bobagem? Não, certo. A invasão britânica, né? É, porque você vai ter o Alan Moore. O Grant Morrison é da onde? Também gosta. Ele é escocese. Não é? Não chama de inglês que ele tinha. É das ilhas, mas é das ilhas, das ilhas. Eu nem pra entender o que ele fala. É. Sim! Tem aquela parada dele que ele foi no programa que tinha um bagulho vermelho lá, o Púlpito. É, o Disinformation. É, o Disinformation. Ele começa a entrar gritando, ele começa a falar umas paradas que não dá pra entender, só legendado. Sem legenda, você não entende. Eu já tive contato mais do que eu gostaria com os escoceses, eu acho que eu corro o risco de entender. Mas é uma falha de caráter sua. Né? É. Ele ganhou, não falha de caráter nada, e usa o uísque que ele tomou por causa dos escoceses. Então, não é falha de caráter do uísque. Enfim, né? Mas aí tem muito desse arcabouço, né? Só que eu acho que, por exemplo, o Livros da Magia, que a gente tá aqui na mão, ele é um quadrinho, né? Que é um encadernado de 4 livros, vamos colocar assim, é como eles chamam os capítulos, os volumes, né? São 4 volumes dentro desse encadernado, que é a obra original, que foi lançada em 91. Das, a técnica aí, eu... Muito bem, a DC, né? Pela Vértigo, obviamente, é a única parte boa da DC. Eita! É, lançou aqui, caralho, né? Agora que eu entendi o que você falou. Ele tá viajando agora. Que ódio, perdi uma janela. Bom, o uísque do Kelly. É, esses 4 volumes, eles têm um total de 202 páginas. Eles foram lançados primeiramente em 91 aqui no Brasil pela Panini. Nossa grande amiga aqui falou também pela Globo. Temos, Globo, né? Eu também. Eu tenho a versão da Globo. E essa é a fichinha técnica. Cabe lembrar. O Globo saiu picotadinho, né? É picotadinhos. Não saiu encadernado. Inclusive, o meu tava em situação precária. Quando eu achei no sebo. Só pra constar, vamos lembrar que, tipo assim, que a DC... DC não, né? A Karen Berger, né? A DC, foda-se. A Karen Berger era a editora do... do selo Vértigo. E foi ela que achou o Alan Moore jogado na sarjeta. Escrevendo o Juiz Dredd lá. É, escrevendo umas merdas pro Furacão 2000. Sim. Lá. Como é que é o nome daquela revista? Calma aí. AD 2000. AD 2000. O Alan Moore tava na sarjeta. O Grant Morrison estava revirando a lixeira do Alan Moore na sarjeta. Nossa. É, como o Guaxinim, que é a frase icônica do Alan Moore. Exatamente. Mas enfim, foi mais ou menos isso, né? A galera tava meio que saturada. Então, apesar de que hoje a gente tem uma questão, né? Que a gente descobriu. A galera tava saturada. A Karen Berger descobriu o Alan Moore através das revistas britânicas, a 2000 AD, a principal dela. Me corrija, em Voz do Além, se você lembrar alguma coisa aí. E o Alan Moore, ele começa a indicar uma galera que ele tinha contato. Sim. Pra fazer outras questões. E aí a Karen Berger resolve pegar o selo de terror da DC e falar, não, vamos botar na mão de um britânico cada coisa, né? E aí o Alan Moore pega... Ele tava fazendo Monstro do Pântano, e eles pegam um personagem sombriaço da Era de Ouro da DC, que é o Sandman, pra quem não se lembra, Wesley Dodds, que era um Batman que não matava. Ficava, tipo, colocaram os caras pra dormir com uma pistola muito louca lá e jogava. Sim, areia nos caras. Tá. Tem uma história. É o Sandman do Homem-Aranha. Tem uma história depois, né? Que os dois Sandman se encontram. Sim, que é o Teatro do Mistério. Isso, o Teatro do Mistério. E aí ele pega, fica só com o nome e reformula tudo. Só que de quebra, além de reformular aquilo, ele dá um pontapé pro universo místico da DC. É ele que dá um pontapé pra aquilo que vai se tornar o universo místico da DC. Aí eu discordo, mas eu não sei se eu tenho embasamento pra isso. Na verdade, eu sei que eu não tenho embasamento. Mas eu vou discordar do mesmo jeito. Pode discordar. Na DC tem algumas linhas aí de como os personagens conseguem seus poderes. Tem, por exemplo, tecnologia. O Batman não é um cara que tem poderes. Ele tem tecnologia pra fazer ele ter poderes. O Brainiac, que é um cara que é um ser humano. Inteligente, que usa o poder do dinheiro. E a gente tem os super-heróis que são da linha de magia. Um exemplo que tá em voga agora é o Shazam. Sim. O que o Livros da Magia fez foi pegar uma porrada de heróis da linha mágica da DC, e tem os que já nasceram com poder, tipo Super-Homem. E botar todo mundo na mesma salada. Sim. Né? E o Shazam tá no Livro da Magia, né? Ele tem uma pequena aparição. Não vi. Li hoje, não vi essa porra. Ele tem naquele momento da batalha. A gente quem mais tá no Livro da Magia é o Totoro. É o quê? Caralho, ele vai achar a porra do Totoro no Livro da Magia. Página 112. É, eu tenho mais uma acréscimo nessa questão do Vinícius, que a ideia, assim, a DC tem um problema que a Marvel também tem. Ela é desorganizada pra caralho. Não. Não. Né? Zack Snyder não organizou tudo, não? Ele tentou, espiritualmente. Aí o que aconteceu? Tentaram organizar. Pegou esses britânicos que gostam de colocar as coisas em caixinhas, que criam, constroem ordens esotéricas e por aí vai. E eles começaram a dar uma ordem pro universo da DC. Então você tem, por exemplo, o Grant Morrison lá no Homem Animal inventando o verde. O vermelho. O vermelho não, o vermelho foi inventado depois. Ah, é? Ele trabalha. O verde é inventado pelo. Não, isso aí é recente. Isso é recente. Recente? Na época era o verde foi inventado pelo Alan Moore. O do Homem Animal, ele não quis copiar o Alan Moore, então ele inventou campo morfogenético. Que é um conceito meio científico, né? Meio científico. Então, o que acontecia? O Homem Animal recebia o xamanismo muito louco nele através do campo morfogenético. E aí, o Neil Gaiman tava organizando o sonhar. Tava organizando essas outras paradas. Organizou sonhar, inferno, Lúcifer. Organizou toda a parte transcendental dessa porra. E aí, quando ele lança o Livros da Magia, a ideia deles era construir um mundo mágico da DC. Então, você tem a Brigada dos Encapotados, que são quatro magos fodidos da DC, e cada um uma linha de magia diferente. E aí, era pra, a partir dessas quatro linhas de magia, você construir os outros personagens a partir disso. Como se fossem micro-universos que você podia trabalhar dentro do tema magia. Exato. Caos, ordem e os quatro caminhos. Ele fala muito de luz e trevas também, né? E coloca dentro do mesmo conjunto de regras todo mundo, sim, né? Sim. E a DC, durante um tempo, acho que essa altura do campeonato já foi pro cacete, mas durante um tempo seguiu essas regras, né? Eu acho que tentou. Não, pelo menos. Depois que eles misturaram o Watchmen no universo da DC, né? Tem uma parte que eu gostei. Então, aqui foi agora, então. Por isso que já foi pro caralho há muito tempo. Mas eu vou citar algo relacionado a isso. Tá indo pro caralho nesse momento. É nesse momento, inclusive, que é o Watchmen na DC. O Dr. Manhattan lutando contra todos os magos da DC. É o quê? Eu vi um quadrinho, tipo, postaram lá no do Pablo Sarmento, lá, o site, o Terra Zero. O Terra Zero. Postaram lá umas cenas assim. Deve ser, tipo, de agora o quadrinho. O Dr. Manhattan enfrentando todos os magos da DC. E, tipo, todos os magos lançando, tipo, raio, essas coisas assim. A Dr. Manhattan pega todos os raios assim na mão, assim, começa a formar uma parada. O que é isso? Peraí. A DC é da Warner. É. Patolino é da Warner. Ai, não. Ah, o Mago Implacável pode fazer um crossover com a DC? Eu acho que deveria. Nossa. Mas enfim, esquecendo aqui o Vinícius, ele pega toda a magia assim na mão e fala: o que é isso aqui? Ah, eu vejo que isso aqui é um resquício da criação e tal, mas parece que foi deixado de propósito e tal, pra que algumas pessoas pudessem ser usado convenientemente e tal. Aí fala: entendi, gostei, vivendo e aprendendo. E solta essa magia de volta pra todos os outros magos e derruba todo mundo. Então, enfim, foda-se a magia. O roteiro foi escrito por uma criança de 12 anos. Isso é o que o MDM chama de massa, velho. O cara olha essa parada e fala: muito massa isso aqui, velho. Muito bom. É. Ele tá chorando sangue. A série do Watchmen da HBO vai consertar tudo. Cara, não. Vocês querem assistir série de super-heróis? Assistam Doom Patrol. Nossa, é bom pra caralho. Cara, vi isso. Eu não sei que você começou a não ver essa merda ainda, cara. Eu nunca vi. Grant Morrison. Não tá no Netflix. Se o Alan Moore tem Prometeia, o Grant Morrison tem a lata de lixo do Alan Moore... Ai, que mancada, velho. Os Invisíveis, já, tá, os Invisíveis. O Neil Gaiman tem os Livros da Magia, né, que é... Não, não? Tem Sandman. Não, Sandman. Ah, verdade, Sandman. Eu esqueci do Sandman, é verdade. A gente precisa, inclusive, fazer um episódio de Sandman. Precisamos. Então, cara, mas eu li e eu falei, cara, a gente precisa muito gravar o Magicando, porque eu acho que o cara que tá começando magia, não é que isso vai ensinar alguma coisa pro cara, porque eu acho que talvez não, mas talvez ele possa tirar alguma utilidade de alguma merda que tá aqui. E uma aí... Uma coisa nas primeiras páginas, que é tipo assim, você quer ir pra magia? Não vá, tá ligado? Todo mundo começa a falar isso. Vai dar merda. O primeiro volume inteiro é a galera falando, vai dar merda. Existe um preço a se pagar. Volta, tem um preço... Se eu pudesse escolher, eu não escolhi. Na galera do passado. Então vamos lá. Gente, vocês estão aí com seus encadernados, ou enfim, com seu PDF, e a gente vai comentar um pouquinho. Primeiramente, eu só fazer uma pergunta pra ser bem rápida, assim. Vocês curtiram o Livro da Magia? Muito. É legal pra caralho pra vocês? 7,5. Curtir? É, uma ótima nota. Eu acho que é o quadrinho que eu mais li. Eu tenho versões diversas dele. E você, Badalém? Curti bastante. É. Como disse, eram bons tempos do livro. E assim, vamos lá. Qual é a proposta do livro, né? O livro ele vai ter, é dividido nesses quatro volumes. Nesses quatro volumes você vai ter os ensinamentos do jovem Timothy Hunter, né? Que é conhecido como Tim Hunter, nesse mundo da magia. Ele é um garoto que parece muito um personagem da cultura pop que... Ai, gente. É um pouco redondinho. Já vou jogar na mesa então. Se plagiou e se copiou, copiou mal pra caralho. Porque o Tim é muito mais legal. É uma cópia, gente. Mas esse assunto é resolvido, né? Calma aí, é resolvido? Ah, mas ele falou. Ah, não, ele falou que não era. Ele falou, é que não era. Cópia. Ah, muito bom. E o Alan Moore falou pra ele. Não. Ele falou com a J.K. Rowling lá que não era. A pessoa que copia fala, não copiei não. Não. Tá resolvido. O Neil Gaiman falou, ele falou que não acha. Verdade. Vamos lá, isso eu me lembro da resposta. Deve ter recebido alguma coisa. Não, porra, os dois direção da Warner. É, também. Tava estourando no alto o Harry Potter. Igual o Patolino. Então o Patolino e o Harry Potter estão no mesmo universo? Sim. Ai, meu Deus. Tava estourando o Harry Potter. Aí dizem que os advogados do Neil Gaiman, aquele mesmo que ele contratou, que ele fez o... Ele fez o 1602 pra roubar a Angela do cara do Spawn de volta. E ele montou... Oh, foda-se. Ele montou o 1602, criou... Vendeu pra Marvel. Criou uma agência de advogados, que funciona até hoje, só pra poder processar o mano lá do Spawn, lá, o nome dele. McFarlane. Por causa da Angela, do Spawn medieval e mais os outros personagens que é dele. Que escrevia, né? É o Negama que escrevia essa parte do Spawn. Mas, então, aí esses mesmos advogados olharam e falaram assim, aí, cuzão, dá pra nós processar essa mulher aqui, tá ganhando uns milhão. Aí dizem que a Warner sentou a galera na mesa e falou assim, então... Amiguinho, né? Vamos lá. Aí ele deu uma declaração pública, mega Mr. Nice Guy, né? Onde ele falou assim, não, mas aí, tipo, sempre houve uma criança magra na história. Com uma coruja. Com uma coruja. Com óculos. Com óculos, né? Ele começou a meter esses detalhes. Exatamente. Né? Que... Tal qual Merlin, risos. E aí você tem a história do que seria esse personagem chamado Tim, que é um personagem que existe na DC Comics graças a essa criação, e que ele seria, em teoria, o potencial maior mago de todo o universo da DC. O magão da porra. Ele seria maior do que o Patolino. O mago Patolino. É que na DC tem uma parada assim, que de tempos em tempos aparece um mago fodástico, né? Então você teve o Merlin no momento, aí você teve um cara lá que ele mesmo apresenta aqui na época do... Da segunda Atlântida, né? Uma parada muito louca assim. E sempre tem uma... A Marvel também tem. É a mestra do Doutor Estranho. É, careca. Doutor Estranho. O Mago Supremo. Linda Tilda Swinton no filme. Patolino. Exatamente. E aí, qual é a história? A história é que vai aparecer esse grupo, né? A Brigada dos Encapotados. Como é que é do inglês? Trenchcoat Brigade. Eu acho que eu prefiro do português. Que é um... Eu gosto de Brigada dos Encapotados. Podia ser Galera do Sobretudo. Eu queria também. Voltando aqui. Você vai ter esses quatro personagens, né? Que são magos poderosíssimos da DC barra Vértigo, né? Que seria o Estranho, o Misterio, o Constantine e o... Doutor Oculto. Doutor Oculto, né? Só nome genérico pra caralho, né? Inclusive, eles fazem piada com isso o tempo todo. Né? É, exatamente, né? É o professor esotérico! Exatamente. E o Constantine, ele é uma figura que, poxa, todo mundo conhece, né? Não tem como não... A pessoa nunca ouviu falar, né? Tem aquele excelente filme do Ken Reeves. É bom. Que é bom. Mas é uma péssima adaptação. Só não é Constantine. E chegam pra eles e falam... Ou chega assim na sombrinha, o Tim tá na de Kate. Aí chega assim na sombrinha e fala... Ô, menina. E criança. É, e criança. Foi muito em criança. Ei, criança. Ei. Coloca a mão aqui na minha calça. Ah, que horror! Você acredita... É o mesmo papo do Dumbledore. Você acredita em magia? Né? Pergunta pra ele. E ele é muito uma figura, né? Um jovem dos anos 90, né? Que só faltou falar, teu cu! É. Ele é muito essa figura do cara meio rebeldinho, né? É meio malandrilso e tal. E ele é um cara que é muito cético. Eu acho maravilhoso que ele... Ai, meu Deus, um tarado! Sai correndo. É o que todos deveríamos fazer, né? Né? É, em dado momento, Constantine pega ele, enfim, começa a conversar com ele junto com outra galera. Ele se apresenta e fala, ô Tim, ó, tem essa parada, magia existe. Pra provar que magia existe, eles pegam o ioiô que o Tim tinha e transforma numa coruja, chamada Edwige. Não! Denúncia. Não é Edwige, mas é uma coruja e tal. E fala, nossa, é magia, que legal e tal. Então, eu vou mostrar pra você umas paradas. Você quer ir? Aí o Tim fala, tá bom, topo. Porque ele vê a coruja, o ioiô transformar em coruja, né? Aí, cada um deles, cada um dos magos, é responsável por mostrar algo pro Tim, né? E acaba sendo dividido nessas facetas, né? Cada volume, né, é um mago diferente apresentando algo diferente pro Tim. De maneira geral, alguma moral vai ser tirada dali ou não. Enfim, o Constantino não consegue saber qual é, como sempre, mas é, enfim, é toda essa reapresentação do universo DC barra apresentando esse conceito do o que é magia. Então, aquele nosso primeiro episódio, O Que é Magia? Livros da Magia tenta fazer aqui um similar em quatro volumes. Tem aqui uma citação que eu gostaria de tirar, que ele explica o que é magia. Posso? Pode, por favor. A ciência é uma forma de falar sobre o universo em palavras que o vinculam a uma realidade comum. A magia é um método de falar com o universo com palavras que ele não tem como ignorar. Perfeita, né, cara? Adorei. Eu já vi um Alan Moore falar algo muito parecido. Obviamente. E é muito legal porque ele tem muito dessa pegada do... O primeiro livro, ele é muito a antiguidade, né? O início dos tempos. É muito essa pegada meio... Como é que é? Ficção especulativa do ocultismo. É, exatamente. Tradição esotérica especulativa. História especulativa do esoterismo ocidental. Eu inventei essa porra, eu nunca lembro o nome. Porque lembra sempre o Vinícius. Eu acho muito legal porque tá escrito na contracapa, assim, do primeiro livro. Essa é uma obra de ficção. Todos os personagens, vivos, mortos ou ambos, são criações ficcionais. Assim como é toda a história do universo aqui apresentada. Nem Neil Gaiman ou Joe Bonton existem no mundo real. E você apenas acha que está lendo isso. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí é muito interessante, cara, que ele vai realmente apresentando o conceito que, por exemplo, eu via no Trevas lá do Del Débil apresentado. Então, aquela coisa bem hermética, né? Princípio da criação, Big Bang, Cidade Prata, você tem a Revolta dos Anjos. E, cara, e é tão legal com a forma como é apresentado aqui. Tem um detalhe que, assim, o cara que faz isso, você chamou de estranho, mas não é. É o Vingador Fantasma, né? É, Vingador Fantasma. Esse cara. E o Vingador Fantasma, ele é um personagem do mundo Marvel que ele é mega misterioso, porque, tipo, o Marvel no mundo do DC, que ele é mega misterioso. Que ninguém sabe qual é que é o do cara e tal. Ou recentemente teve uma parte do DC que falou que ele era Judas Iscariotes. Eita! Eita! É. Cara. Nessa época, eu não sei se já era, assim, essa parada. Então, ele... A magia pra ele é um peso. Dá várias sugestões em um capítulo mais à frente. Fala que ele pode ser um judeu errante, pode ser Judas, pode ser um anjo que não caiu nem... Não fez nada, ficou lá no meio do caminho. Um anjo que ficou que nem o André em cima do muro. Acho que ele provavelmente esqueceu já essa altura do campeonato. Que ele era. Mas ele, a questão é que pra ele a magia é um fardo. Entende? Magia pra ele é um peso, tem uma responsabilidade, tem um porquê. É, e tanto que esse primeiro volume, ele abre... Ele é bem assim, né? Dá pra sentir o peso da magia nesse primeiro volume. Volume, né? Não só em torno de responsabilidade, quanto ao que tu toma em troca, né? Do tipo, magia é uma escolha e você não pode fugir disso, né? Você precisa arcar com essa responsabilidade. E todo mundo que se envolveu com magia se fudeu de alguma forma, né? É isso que ele mostra nessa parte. É, todo mundo fala pra ele. Se fudeu. Foge, foge, criança, enquanto é tempo. É muito perigoso. Eu acho isso muito um trope de dizer assim, ah, magia tem um custo que nunca vale a pena. Eu acho e que esse é o tipo de coisa que afasta as pessoas de procurar o que é magia na vida real. Tudo guardião de portal. Tudo guardião de portal. Por quê? Você lê a história pra chegar no clímax da história. Uhum. Não há clímax se não há um contraponto, se não há um embate, se não há uma batalha. E a ideia de que... Ah, nem sempre a batalha vale a pena. A batalha não vale a pena. De que a magia tem um preço que não vale a pena. É um trope muito repetido. É, muito comum. Inclusive, eu acho que cada um desses quatro volumes aqui, cada um deles é um trope diferente sobre magia, né? Sim. Tem a magia loucura, mundo das fadas, tem a magia... Loucura é nada, não pode fazer nada, não pode aceitar presente, não pode sair do caminho, não pode ouvir a pessoa, não pode comer. Comer, então, mano. Não, mas o mundo das fadas... Todos os mundos de ficção sempre tem regras. Sim, sim. Você tem que seguir as regras. Aquela lá, o cara chega no começo, ele já dá a lista, ó. Porque é um mundo de fantasia muito antigo. É. Então você tem as regras muito estabelecidas. Muito específicas, né? Uhum. Se a gente for... hoje em dia é assim, dependendo do tipo de magia que tu faz, tipo, tu não pode falar mal da entidade, senão tu cai duro na rua, né? Ué. Não pode fazer piada com a entidade. Não é? Não tô falando que pode. Desculpa pro servidor. Tem que... Enfim. Agradeço a Santo Expedito pela graça alcançada. Sua avó já fazia magia com o servidor, olha lá. Acaba que os capítulos, né, ou livros, como tem aqui, acabam se dividindo entre quase como passado, presente, futuro. E alternativa. Passado, presente, presente, futuro. É que o das fadas é meio um mundo alternativo. É um alternativo. Um mundo fora do tempo, out of time, né? Out of time. É meio que. Eu consideraria algo próximo disso, mas realmente tem esse diálogo com o tempo mesmo. Mas é muito legal isso, porque tem aquele primeiro diálogo, quando eles estão caminhando assim no vazio existencial e tal, da criação, do início da criação e tal, que eles chegam naquele mago Atlante, não sei se eu entendi muito bem. Naquela uva passa. É, e ele tá conversando com ele, só que ele não sabe com quem ele tá conversando. Ele só sabe. Ele diz que não tá ouvindo, que não tá vendo, que tá nada. Acho que ele sabe que teria alguém ouvindo ele. É, e tal. E é muito bom, cara, esse elemento assim. Então eles começam a conversar sem estar no mesmo tempo, e é muito louco isso, é muito pirado. Porque magia tem, pô. Cueca. É isso aí. Cui cueca. Mora que nela, você não sabe onde começa e termina outro. Ele podia fazer 1 milhão de associações, né? Ele fez do cui da cueca. Mas isso eu acho muito legal. E ele fala, cara, eu... Pro Tim, né? Esse maluquinho, esse velhinho. Ele chega e fala, Tim, ó, você tem um negócio aqui, ó. Tudo que eu aprendi, me arrependi amargamente. Preferia muito ter ficado no lugar onde eu tava, porque eu tinha muito menos preocupação na minha cabeça. Aprender magia é um erro. Preferia morar num buraco na terra. É o que ele fala. É, ele fala mesmo. Vocês concordam com um pouco desse posicionamento? Vocês acham que existe um arrependimento do tipo, se eu tava na igreja era melhor? E aí, Badalém? Não, porque aí ele pode levar tudo. Aprender já seria um erro. Porque quanto mais você aprende, maior aumenta a sua preocupação, sua responsabilidade, sua... Ignorância é uma benção, né? É, em termos seria ignorância é uma benção. Então a magia é um tipo de conhecimento que traz uma responsabilidade diferente, assim como outros conhecimentos têm um tipo de responsabilidade. Então, se você for levar por esse lado, aprender é ruim, porque vai aumentar a sua responsabilidade no mundo, vai aumentar o peso das suas ações, etc. Também acho uma pilha errada isso aí. Isso que me incomoda. Eu acho o primeiro livro o mais sensacional e o que mais me incomoda por conta desse... Mas as pessoas estão falando isso com base em suas experiências próprias. Ele não tem nenhuma outra realidade que ele viveu pra poder comparar. É, mas... Você sempre vai chegar no fim da sua vida achando que sua vida foi uma merda. Aí, o Guia é meio cagado já, né? O Vingador Fantasma é meio cagadinho. Ele é um cara mega arrependido e você nunca sabe por quê, né? Constantino não fala isso em nenhum momento. Você pode ver que ele não tem essa. Ele é meio porra louca. Mas quem se fode nunca é o Constantino. Eu sempre uso que estão em torno do Constantino. Porque ele é um louco. Mas assim, eu que tenho menos experiência aqui de todos vocês, eu meio que talvez concorde um pouco com esse posicionamento. Não, eu acho que é uma verdade. Porque assim, a vida não seria muito mais simples se a pessoa simplesmente deixasse tudo pra lá e simplesmente vivesse sua vidinha. Eu vi muito mais nesse aspecto do que aconteceu muita merda na minha vida. Eu não, tipo, cara, eu passei por tanta coisa e eu sofri por muitas delas e é um peso tão grande. Eu falo, cara, será que tudo isso realmente valeu a pena? O poder valeu? Você talvez tenha passado por um momento de ato falho aí. Você perguntou, será que a vida não seria mais simples se não acontecesse nada disso? Mais simples, sem dúvida. Mas a gente não tá interessado em simples, a gente tá interessado em interessante. Tipo, se a gente fosse uma bactéria até hoje, não tivesse evoluído, a vida ia ser muito mais simples. Ia ficar na água ali, na sei lá. Na sopa primordial, tava todo mundo lá. Seria infinitamente mais simples, mas não sei, né? Não sei o que ia ser. Você quer ter uma vida simples, porém desgraçada, ou uma vida menos desgraçada? Que tá uma vida porque desgraçada magia e complexa. Bem-vindo. Uma desgraçada e complexa, eu acho que isso daí é uma maldição chinesa. Toma esse chazinho. Deixa eu falar. Não, você deixa as coisas, você começa a passar pela tua vida de um jeito que as coisas não é, elas chegam e eu sou apenas uma pessoa sofrendo as consequências de um universo X, o astral. Que é o Zeca Pagodinho. É. Não, você pode lutar e tentar fazer isso um pouquinho melhor. O astral me perseguindo. Deixa eu meter o Keller Coach aqui, não rapidão. Não fala isso. Rapidão. Tá olhando pra mim? Tá me ouvindo? Então, você tira a mão do pau. Agora é aquele momento. O cara só pode falar que ele escolheria ter uma vida diferente porque ele escolheu não ter aquela vida. Começa por aí. E a gente já falou que magia é sobre escolhas. Principal coisa de magia, ouça o episódio antes sobre magia e periferia. Porque a gente tem essa questão. Magia é uma parada de escolhas. Eu só posso reclamar da escolha que eu fiz se eu tiver feito ela. Então, a partir do momento que eu tô lá no buraco que eu gostaria de estar, eu não consigo ver um outro mundo. Então, pra gente que fez a escolha, a possibilidade de escolher realidades diferentes, ela é importante pra gente. É isso que eles estão fazendo pro Timothy Hunter. Estão olhando pra ele e falando assim, cara, você tem a chance de escolher a realidade que você quer servir. Acredite no seu sonho. Reage assalto. Inclusive, ainda olha pra ele e fala assim, ele pode decidir bem, mal, ordem, caos, ciência, magia. Pô, ele terminou o rolê inteiro sabendo mais que os outros magos. Não, dá spoiler. Que spoiler? Que spoiler, Fernando? O bagulho tem 20 anos, caralho. O bagulho tem 20 anos. Aí a gente vai ter essa conversa dele pela antiguidade, em que vai sendo explicada a magia pra ele. E eu gostei muito, cara, porque tem aquela coisa tribal, tem o cara, o chinês, tu tem o egípcio. Onde o Egito não tá no começo. O Egito não tá errado. O Egito não... Não tá, não é o primeiro. Não, passa só primeiro pela queda, depois passa pelo Atlântico, depois passa pelo Xamã, depois passa pelo Egito. Entendi. Então o Egito não inventou a magia? Não inventou. Não. Tá na ordem histórica, né? Não na ordem esotérica. Mas posso voltar e falar do Atlântida? Por favor. Eu adorei essa visão dele da Atlântida. Ele fala que a Atlântida que caiu não é a única e que a Atlântida sempre vai existir com outros nomes. Que Atlântida pode ser uma coisa que existe dentro de cada um de nós. Olha que bonito. Ele faz isso várias vezes, né, cara? E fala de Rai Brasil, fala de Avalon e tal. E eu coloco aqui um questionamento na mesa. Se a gente tem sempre alguma coisa pra chamar de mágico, incrível, fantástico, uma terra inalcançável, com pessoas incríveis e tudo mais, isso nos dias de hoje não seria Astaxerã e Sotormir? Vinícius, vai tomar no ônibus. Caralho, tira a Yagi Master da frente desse filme. Astaxerã. Eu vou abrir um parênteses aqui que eu fui social media da Mits e eu tinha que escrever texto de Astaxerã direto. É mesmo? Eita! Tá? Você foi social media do? Da Mits. Da editora Mits. Olha, que publica aquelas tranqueiras lá do Astaxerã. Sim. Fale mais sobre isso. Aí eu escrevi vários textos de no blog você deles. Você tirava da bunda? Não, tirava, olhava na Wikipédia deles. Nunca li porra nenhuma. Olha aí no que vocês acreditam, seus otários. Eu tinha amigo que falou fazia o horóscopo lá, ele tinha uma biblioteca de horóscopo e puxava uma aleatória por dia ali. Tá certo. E bola pra frente. Eu conheço umas 5 pessoas que escreviam horóscopo de jornal. Todas elas eram ou publicitários, ou marqueteiros, ou designers. Estagiários. É tudo igual, né? Da empresa. Três coisas iguais. Da empresa e tipo assim, ah, fica aí diagramando essa porra, aí escreve qualquer merda que você quiser. Muita gente, eu conheci muita gente que fazia isso. E funciona. Sabe por quê? A magia age de maneiras misteriosas. Ah, entendi. Pensei que fosse porque quem acredita é otário. As duas coisas estão ligadas. Exatamente, exatamente. Fala de uma raça precursora. Seriam os Great Old Ones aí na DC? Eu acredito, podia ser. Pronto. Uma raça precursora? Ele fala que antes da humanidade vieram coisas que hoje a gente conhece como demônios. É. Que eles habitaram a Terra em chamas ainda, tá ligado? É, antes da Terra virar a Terra, de fato. Tá. Cara, você entende que esse livro, ele é uma parada... E o Tim não vê isso. Alguém fala pra ele. É uma parada de pontas soltas. Isso aí é o Gaiman jogando uma parada na mesa e falando assim, bichão, toma aqui. Né? Toma aqui. É, nada aqui. A própria queda de Lúcifer e dos demônios e tal, é uma visão cabalística, né? De criação do mundo, né? Da queda como uma coisa cósmica. Ah, tá. Isso sim. É uma visão cabalística, mas o Lúcifer é o Lúcifer do Byron. Sim. É. É o Lúcifer do Byron. Não. Ou do... Não, do Byron não. Do Byron, não. Desculpa. Do John Milton. Milton, isso. Desculpa, gente. É o outro depressivo. Sim. E a parte que tá falando de Grécia tá escrita em runa, tá tudo errado. Sim, o estilo das letras quando tá escrito sobre a Grécia parece. Eles o T parece que toda a letra grega é sigma. É, olha aí pra você ver. Pô, Panini. Tá errado. O Merlin, que é outro cara que ele tromba lá. Ai, que maravilhoso. Ele fala: a magia não dá liberdade. Eita. Esse lance de guardião de portal. Eu achei isso cagado. Porque se não dá liberdade, dá o quê, caralho? Mas o Merlin é mó guardiãozão. Você viu como ele trata o outro lá que tá com ele? Você não viu como ele trata? Ele é mó guardiãozão de portal? Não. Calma aí. Eu não concordo. Assim, não. É que eu acho que tá sendo falado duas coisas diferentes aqui. Acho que quando o Merlin fala sobre isso, ele tá falando mais essa pegada destino fatalista. Sobre as coisas estão escritas, isso há de acontecer. Ele é muito fatalista porque ele vê o que vai acontecer com ele. E ele fala, vou embarcar nessa assim e mesmo. E vou embarcar mesmo assim porque é o que eu preciso fazer. Exatamente, porque ele sabe que é o destino dele. Só que ao mesmo tempo, na mesma obra, em outro volume, você tem essa coisa do multiverso. Que o Tim, ele pode ser do mal, pode ser do bem, pode ser o que ele quiser. O Merlin ainda dá aquela desculpinha sexual babaca, né? Tipo assim, eu não podia me segurar meu pito, por isso que eu fui pegar a menininha lá. Não é a Nimue, é a Morgana na história, né? Não, é a Nimue. Aqui tá escrito Morgana. É a Morgana. Tá escrito Nimue. Olha, é Nimue. Morgana ficará comigo, ficarei fascinado e vando por ela. Depende. Abre ali. Da... Ali tá Nimue. Não traduzir errado na paninha. Multiverso. Não traduzir errado. É só um outro nome. Não, Nimue é outra parada. É outra parada, mas tudo bem. Aí mas ele... da Panini tá Nimue, na da Globo tá Morgana, na inglês tá Morgana. Então eu vou ficar com a Morgana. É, mas a responsável pela queda de Merlin é Nimue, não é Morgana. Pois é. Depende prefiro de quem conta. E é muito jovenzinha, prefiro pensar em Nimue. Liga pro New Game aí. Liga pro New Game. Nem ele. Ô, Nil, tudo bem? Tira uma dúvida aqui pra gente. Não, a responsável é depois, a Nimue. Não, depois foda-se. Gente, foda-se. Vamos pra frente, tem Marco Trelli pra falar. E tem mais uma parada também que eu gostaria de puxar, né? Esse Merlin, ele é mega escrotaço mesmo. Porque ele mete o louco no Yazon, né? Que depois a gente descubra que é o Jason Blood. Ele é um escroto porque ele sabe que ele é foda. Ele sabe o papel dele. Ele sabe o papel dele, sabe que vai dar tudo da merda, mas ele precisa fazer isso mesmo. Então, tipo assim, ok, já sei como vou terminar, posso ser escroto no decorrer do caminho. E eu acho que ser fatalista é algo interessante pra ser colocado aqui, porque a gente tá falando justamente de passado, né? O tipo de coisa que você não pode meio que alterar, né? Beleza, viagem do tempo, foda-se. Mas é meio que sobre isso, né? Mas aí eles não podem alterar, né? O passado, eles só observam, não é isso? É, eles só observam, né? Só o Merlin. Não, mas é que eu acho que conceitualmente é interessante eles abordarem sobre o peso da magia, ou o peso do destino, ou o peso de não ter escolhas, em uma situação em que você não pode voltar. Aquilo é sempre passado. Sim. Então, tipo assim, pro futuro, é outra parada. No futuro, o misterioso, ele vai falar sobre diversas possibilidades. Vai existir um tempo. Vou levantar aqui uma possibilidade real. Misterio é o filho da puta do rolê. Sim. Ele pode estar mentindo. Sim. Também. Sim. Ele pode simplesmente escolher a linha de futuro que ele quiser pra apresentar. E ele tá desde o começo. Não, assim, pode ser que o futuro seja uma coisa linear e sem escolha. E ele só tá metendo louco de falando. Não, não, isso aqui é só uma. Só, não, isso é só uma das possibilidades. Mas você não criticou no início do volume que não tinha escolha? Você criticou pra caralho o primeiro volume? Agora você tá desconstruindo o último pra falar que também não tem escolha? Tô falando que pode ser. Tá bom. Ok. O Misterio é o filho da puta. Por que você tem que acreditar nisso? Não, ele é enviesado com toda certeza. Lá, mas a gente vai chegar lá. E também tem o seguinte. É quântico. Ixi. No sentido... Vambora, ativou a palavra. Ativei. Chama o Bauman. Já tira o volume do microfone dali. Chama o Bauman pra falar do quântico. Você ou observa ou acontece o negócio. Na hora que eles iniciam, tipo assim, vou te mostrar uma parada aqui. Na hora que eles mostram pro Tim quais são as coisas que podem acontecer, começa a apresentar o passado, o futuro, dizem assim, vou te mostrar essas coisas aqui, criança, pra você escolher. Na verdade, eles já estão influenciando a escolha do Tim. Sim. E talvez o Mysterio, na verdade, seja um herói. Já pensou se ele não mostrou aquele futuro pra forçar o Tim a não seguir aquele futuro? Eu comecei pensando isso, mas não, acho que ele é só um filho da puta mesmo. Eu acho ele um bosta também, cara, isso é real. Enfim, aí a gente vai pra frente e chega no segundo volume. Eu tenho mais alguma coisa? No segundo volume tem mais uma coisa que eu não vou chegar no segundo volume. A decisão, a descrição do Vingador Fantasma de ciência também é muito bom. Porque ele fala aquilo do Vinícius, que o Vinícius falou, né? A magia é um modo de falar o universo de um jeito que ele não pode ignorar. E a ciência é um modo de falar sobre o universo com palavras que o liguem a uma realidade comum. Mas o Vinícius falou. O Vinícius falou. Desculpa, Vinícius. Tá tudo bem. Eu devia estar mijando. Mas é uma frase bonita, então vale duas vezes. Mas isso é interessante, né? Porque vai ter esse embate magia e ciência, né? Um embate que algumas pessoas estão tendo que não é. Isso volta lá no quarto volume, né? Também. Na minha opinião, o volume mais legal é o primeiro. Todos concordam? Não. Não. Não. Não. Então só ali. E aí a gente chega no segundo volume? Segundo volume. Que é talvez o mais divertido. O mundo das sombras. Né? Aliás, significa que o mundo das sombras de quem é inglês é Nova York, né? Quem sai da Inglaterra e vai parar aí nos Estados Unidos. Pode ser uma leitura válida, né? E aí a gente vai ser apresentado pelo Constantine, todo esse universo, né, que leva o Tim pros Estados Unidos. Total magia do caos, sincronicidade, pouco esforço. Desce nos Estados Unidos sem passaporte, sem passaporte. Sem nada. Cara, o Constantine é o rolê do Kleber original. Total. É o Kleber original. Todos os rolês que dão errado é com ele, né? Desde o começo. Tem um momento que a Zatanna pergunta, tá com fome? Quanto tempo que você não come? Não tenho a mínima ideia. As coisas acontecem de forma bizarra. Tipo, eu pisquei o olho e tava dentro do avião, né? Isso é interessante que aparece aquele personagem lá do Fantasminha que fica seguindo o Tim. É a primeira aparição dele, não é? É dentro do avião. Como é que ele Brand, chama? Jason Brand, né? Acho não, que não é isso. Não sei se é Jason. Não, é Jason. É Boston. Boston Brand. Boston Brand maravilhoso. Cara, esse conceito é muito legal, né? Tipo, você fica esperando, né? Tipo, qual vai ser o próximo? Onde que ele vai aparecer depois? E o pior é que no final desse volume é incrível. Tipo, ele tentando possuir o cara que não sabe exorcizar alguma coisa. E fica aquela coisa de dele tentando falar, mas não consegue. Malditos fantasmas. E é muito interessante porque aqui é a parte mais DC do Livro da Magia todo, porque tem muito personagem da DC aqui, né? E nativa. Então a gente vai ter o Doutor Destino, que eu achei muito fantástica o que acontece com ele no futuro, no último volume. É ele, né? A máscara, né? O Doutor Destino aparece ele no passado, aparece ele no presente. Não é o Doutor Victor Von Doom, vamos deixar isso claro. Porque nós estamos falando de DC. Eu sei, mas tem gente que não sabe a distinção. Tem gente que faz tatuagem com os heróis todos da DC, com o Super-Homem, Batman, então escreve Marvel. Lembro disso, velho. Isso foi muito discordiano. Você lembra da galera que assistiu o primeiro Vingadores? E aí no fim aparece o Thanos, a galera, olha o Hellboy! Não, seria mais honesto falar, olha o Darkseid! Hellboy tinge. Constantine é aquele seu amigo que aparece na balada. A gente tem uma amiga, né? Uma amiga que aparece na balada com um copo e fala assim, bebe! Aí você fala assim, o que, que é isso? Bebe! Eu trouxe pra você! Beijo, Raquel. Constantine é isso, cara. Não, só vamos. É isso aqui, ó. Vamos. Por isso que ele é tão legal. Se entrega. E eu queria, Keller, ou você, Voz da Além, caso você conheça também o universo da DC, eu queria que tivesse... A gente comentasse um pouco esses personagens que aparecem, né? O Doutor Destino, ele é esse personagem que ele não é uma pessoa, né? Mas ele é a personificação quando essa pessoa veste essa máscara. É a máscara de Nabu, né? O que porra é essa? Que eu não tenho muito conhecimento de DC. O que que seria o Doutor Destino? É Egito, irmão. Egito? Não é Egito, essa porra? Egito. Egito, essa porra. O Doutor Destino seria um grande mago chamado Nabu, que teria guardado a essência dele naquela... Naquele Elmo. Elmo. E aquele que é o Elmo do Dr. Spock, né? Por quê? Que? Não, é um lance de personificação da ordem e da lógica. Sim. Nossa, que salto lógico que você deu agora, hein? Acontece. Salto quântico. Mas é bem isso, né, cara? Ele é meio que tipo o Doutor Estranho da DC? Sim. Sim, sim. Porque então... ele é a coisa de protetor do, da realidade. Sim, mas... É que o Elmo possui o cara, né? Sim. Sempre é isso. Tanto é que o universo amálgama da DC e da Marvel é a mistura dos dois, é o Doutor Estranho. Sério, eu não cheguei a ver isso. É uma lixa, cara. Ai, não. Não faça isso. Eu vi várias paradas do amálgama, mas eu não peguei isso. É, não fala não que tu tem até hoje o quadrinho do Batman fala, com o Wolverine. Não fala que invoca. Qual que é o Garra Sombria? Gente, isso aí só funciona naqueles joguinhos que você de lutinha. Só assim. Nem Marvel vs DC, só assim. Quem é Madame Xanadu? Ah, tá, cara. Você manja? Não. Madame Xanadu é um saco, cara. Ela é tipo uma cartomante muito velha que tá lá, mas as aventuras dela eu sempre achei meio... Tá no 952. Tá nos 952, ela parece como quem vai unir o grupo da Liga Sombria. É, isso. Liga da Justiça Dark. Da Liga da Justiça Dark. Darkzera. Eu tenho um arrepio toda vez que eu ouço. Aliás, esse rolê do Constantino pelos Estados Unidos é muito parecido com o começo da Liga da Justiça Dark do 952. É muito parecido. É, tô inspirado nisso. Eles visitam as mesmas pessoas. Eita. Tá. Olha aí, ó. Reações são parecidas. Nada se cria. Tudo se vasculha o lixo das outras pessoas, como um guaxinim safado. Mas é muito interessante porque no final do primeiro volume, e aqui isso é bem abordado até o fim, né? Isso é apenas um subplot que é apresentado, é esse lance da chama fria, né? Que existem sociedades esotéricas do mal ou pelo caos que querem a morte do Tim, né? Então ele sofre diversos atentados nesse segundo volume. E isso é muito legal. Falando sobre a Xanadu, ia perguntar pro Kelly se a leitura de tarô dela procede. Eu achei meio forçada pra caralho. É forçadinha. Porque, na verdade, o que eles queriam... Eu não manjo de tarô, eu pergunto pro especialista. Ela é um pouco forçadinha. Tipo assim, tem uma correlação, mas ela é num aspecto extremamente... vulgar, assim, né? Não é... Ah, é geral. É estético, né? Ele é uma função... A morte é porque a pessoa vai morrer, né? É. Eu achei muito assim. Bizarro que ela fala, tirei aqui 4 cartas e saíram 4 arcanos maiores. E eu me surpreenderia se fosse diferente. Ah, mano. É, dá pra você forçar uma leitura assim? Porque, tipo, dá pra você forçar a leitura de tudo nessa terra? Dá pra você martelar as coisas em qualquer lugar? Dá pra você forçar que se os arcanos menores é o tom do arcano maior. Então ele não é uma questão de pequenos tons, é uma questão geral, generalizante. E as 4 cartas que tá mostrando os momentos que o Tim vai passar são também os quatro magos que estão sendo colocados e tal. Mas a leitura dela é mega genérica. Tipo, pode ser situação, pode ser pessoa, pode ser não sei o quê. Ou posso estar errado. Eu posso estar errado. Mas não tô. É, mas ela tá querendo colocar o Constantino pra fora da casa dela ali o mais rápido possível, né? Como a maioria das pessoas com coerência, né? Que é o cara fora. Ah, mas a Zatanna tem coerência. Ah, se fechando a dupla. Não. É que mas ele falou Zatanna... que todas as pessoas que botam ele pra fora, a única que acolhe mesmo é a Zatanna, né? Nessa parte. Mas a Zatanna levou ele pra festa dos vilões, né? Não é então, muito... eu achei essa Zatanna extremamente mal escrita, cara. Ah, é? Eu achei ela muito mal escrita. Ela é muito, mas tipo... Mas a Zatanna é meio porra louca mesmo. Cuida dela. Não, então vamos pra festa, então. Vamos. Já que nós estamos aqui. Ela é muito teenager, vamos, né? Lá. É, inclusive o desenho, parece ela muito nova, depois você vê que ela é meio velha. Ah, já abandonei os palcos, blá, blá, blá. Sim, eu achei ela muito teenager. Mal escrita. É o Neil Gaiman sem a Amanda Palmer, né? Enfim, mas eu queria comentar um pouquinho sobre esse lance, né, da Chama Fria, que existe não apenas a Chama Fria, que seria essa organização do mal, mas diversas outras, né? E, tipo, isso é muito George Martin, do tipo, o cara fala que ocorreu uma batalha e ele não mostra a batalha. Isso é muito legal, porque, tipo, o pessoal fala, pô, aí chega o fantasma, qual Boston Brand. Cara, ele chega pro Tim, cara, você não sabe o que tá acontecendo um rolê muito pirado na Índia, que chega um momento que o Constantine vai, foda-se, deixa na Zatanna, o moleque. Mostra, tipo assim, a Chama Fria tá caçando o Timothy Hunter, 85 crianças mortas encontradas no esgoto. Tá ligado? E tipo, ele mostra assim no jornal, e aí ele vai embora. E o que você tá fazendo? O Timothy, nada, eu tô de boa. O Timothy nem cagando, assim. Total, não, o Timothy, né? É maravilhoso. Aparece o espectro lá, eu sou o fulano de tal. Ele só olha, ah, legal. Ele meme do Atá. É, o Atá. Ele é muito. Por isso que quando. Isso na ficha de RPG do Tim, ele tem fleuma. Total. Por isso que quando a galera fala, ah, diz que é lá do Harry Potter, mano, esse menino é o total oposto do Harry Potter. O Harry Potter é mó, tipo, certinho. Ai, tem que aprender, BBB. Esse cara é mó vida louca. O Tim é vida louquíssima. Ele é humano, tipo, se fosse o funkeiro vai ser o maior cara da magia do universo. E ele é vida louquíssima. Caralho, que história foda. É. Eu vou escrever isso um dia. Tem uma frase muito boa dele também, que parece o Boston Brand, né? Aí ele olha e fala assim, quem é você? Ah, meu nome é Boston Brand, eu morri. Porra! Hoje já conversei com dois mortos. Não tinha falado com nenhum morto. Hoje já falei com dois e ainda teve um terceiro que não falou comigo, mas tá morto. Essa parte é maravilhosa. Tipo, ainda fala pro cara e fala: oh, só mudou, né? Mudou de cor, mudou de tamanho. Tá maior, na né? Na terceira ele fala: pô, o que você quer comigo, hein? Então, eu pensei que fosse um vilãozinho assim, porque toda hora que o Constantine se aproxima, ele vai embora, né? É sempre nos. No, nas beiradinhas. Essa parte do espectro, que tem um cara que tenta dar o tiro nele, eu achei tão mal mal feito em termos de quadrinhos. Ah, é? Tive que ler 3 vezes pra entender a sequência dos acontecimentos. É. Tá mal quadrinizado. O momento que esse o Espectro. Eu não entendo ele ataca. O abraço que o Espectro dá no cara pra meio que. Então, não dá, não faz sentido nenhum. Pra meio que desviar a arma. Tá parado em pé, morto com a arma na mão. Eu fico pensando. Tá mal feito. O que é que aconteceu? Porque ele tá branco. Eu achei que era uma estátua de sal também. Ah, é? Pois é, mas não tá evidente. Da Bíblia. É. Ele é cheio das punição bíblica. Mulher de Ló. Como eu não conheço o Espectro, então. Então, o discurso do Espectro. Você falou que é meio bíblico, e é mesmo, né? E ele tem uma piração de que a galera da magia tem que defender a luz. Mas aí você vai lá, o cara da Atlântida tá falando, não, as trevas estão no nosso coração. E caralho. Cada um fala uma coisa, cada né? um fala uma coisa. É. Não que isso seja uma incoerência do quadrinho, mas é... Mas é isso, né? Mas é isso. Cada um fala uma coisa e tira sua verdade aí. E eu acho que esse é o legal do Constantino. O Constantino, ele olha pro cara e fala assim, vamos lá, você vai ver a maluquice. Tanto é que tem uma hora que aparece, ó, alguém de magia do lado e fala assim, aí, você tá vivo faz tempo, né? O que você acha de magia? Nunca vi, cara, isso não existe, não, já tinha visto, mas legal, qualquer passo mendigo na rua, aí, você acha que magia? Ainda falando sobre essas visões e sobre luz e trevas e tal, na página 73, o Senhor Destino fala um negócio que puxa muito do discordianismo, da ilusão erística e da ilusão anerística, que eu vou citar aqui pra você. É a base da magia, impor ordem ao caos disforme e libertar caos jubiloso na monotonia cinzenta da ordem. Muito e bom. Ele fala justamente que não é isso, não é luz e trevas, é você botar um fluxo equilíbrio. Né? É igual aquele cara na festa que fala sobre esse negócio de magia branca e magia negra aí, fi. Não é bem como vocês, a galera fala, não, né? Ele também dá uma desconstruída, tá. Né? Que é o dono da festa, né? Que é o cara, filho da tipo... puta que vira a mesa no final. É. Eu gosto muito da coisa dos vilões sentando junto com os heróis numa mesa como igual. Porque me lembra aquele bar do Papa Midnight do filme, né? No quadrinhos não era assim. Ou qualquer filme de Yakuza, né? Sim, que a galera senta junto. Qualquer coisa, japonês costuma fazer isso, né? O vilão senta na mesa com o herói depois da história e tal. Quem sabe dizer se isso foi a primeira organização que tentaram fazer da DC do mundo mágico? Eu tenho a impressão de que sim. Como tava antes? Isso é pós, por exemplo, o Crise nas Infinitas Terras. Exato. Que organiza o mundo de heróis e tal. Mas especificamente da parte de magia, eu acho que é a primeira tentativa. Mas nunca se preocupou. É. O primeiro herói mágico, se eu não me engano, inclusive, é o cara da próxima edição, que é o Senhor Oculto, né? Não sei como é que ele tá com o nome dele aí. Richard Occult. Doutor Oculto. Doutor Oculto. É. Ele que é o... Não tem mestre, né? É tudo doutorado. Mas lógico. Mestre de artes marciais. Quem é esse carinha aqui, quase antes da Zatanna, que é um cara que não quer receber eles na casa, no casarão dele? Barão? Ah, o Barão. Eu não faço ideia. Também não sei, não. Não tenho ideia. Eu lembro dele dos 7 Soldados da Vitória, na real. Do Grant Morris. Que a casa dele sempre serve de base pra essas coisas que eles vão além do tempo. Então, quando eles vão combater uns puta demonião, assim, de outra era, então eles vão na mansão dele, que é muito protegido e é meio fora do tempo. Tanto é que ele fala que ele nunca sai, né? Uhum. Então ele é meio parado no tempo e a mansão dele serve como uma base entre mundos, assim. É o que eu sei. Já que a gente tá falando de algumas inconsistências de roteiro, página 83, vemos o Constantino dirigindo. É sabido que o Constantino não sabe dirigir, não, por sabe isso dirigir. Ele anda com o brother dele, que é taxista. Okay. Ele ainda anda com volante no banco do carona, pra ele, que é inglês. Olha, e se você perceber, ele não sabe dirigir, nem eu não, porque ele bate todos não, os ele carros. Não, bate. Ele bate? Não, alguém bate nele. É. Saindo da vaga, ele bate 3 vezes no carro de trás, sai batendo e cortando na frente. Tá bom, mas chega em São Francisco, então, mas né, ele... caralho? É, chega. É. Mas ele chega a perguntar pro Tim, você dirige? Aí o Tim fala, eu tenho 12 anos, porra. Tá mal quadrinizado. Essa edição foi difícil na mão. O artista é fantástico, mas a disposição de quadrinhos, a linguagem de quadrinhos dele é meio... truncada, né? É meio truncada mesmo. Porque, tipo, a batida, você mal percebe que ele tá batendo no carro, tá ligado? Batendo pra caralho, ele bate... Não tem a dinâmica e a fluidez que um quadrinho precisa. Já o Alan Moore escreve cada quadrinho como tem que ser. Mas aí também você não tem melhor. Tal qual o Hitchcock, ele encara o desenhista como gado. Cara, uma das partes que eu mais gosto do segundo capítulo é ele encontrando o cara que é... escritor, né? Como é que ele coloca? Desmistificador profissional. Sim. E, tipo... que é o cara que eles pegam carona, né? É, ele pega carona com ele. O cara tá, sei lá, 15, 20 anos aí. 15 anos. Padre Quevedo. Padre Quevedo. O que o Constantino fala pro Tim é tipo assim, magia não existe pra ele, ponto. Não existe, ele tá certo, não existe. Essa frase é muito boa também. Né? Tem outro conceito que eu acho interessante nesse tomo, que é o lance dos magos que se escondem na cara da sociedade fingindo que são magos de palco. E eu tenho certeza absoluta, e vocês podem falar a merda que for, que vocês não vão mudar a minha opinião, de que o David Blaine e o Dynamo caem nessa categoria no mundo real. Claro que sim. Vocês acham que eu gosto de mágica por quê? O Andrei já viu as minhas reações com pessoas fazendo... É, o Keller também. Bota qualquer mágica de palco. palco pra eu assistir. Eu fico assim, ó, de carta. É claro que é, claro que esse povo é. É aquele coreano da flor lá, da... das moedas. Óbvio, porra. Óbvio, isso aqui é pacto. O nome disso é pacto. E o Mr. M nessa história. Nossa, o Mr. M é... Zé Buceta. Não é todo que morreu. Morreu não, David Blaine e Dynamo. O Dynamo é... Não, o David Blaine me assusta mais do que o Dynamo. A Copperfield Dynamo é bom também. Copperfield, curte? Muita coisa do Copperfield. Porra. Eu prefiro o Tiririca. Vamos ver. O David Blaine levita na ele sua levita cara. Na frente de todo mundo. E a câmera passa assim, de vários ângulos e... Ele manda a galera passar por baixo dele. No meio da rua. É, o David Blaine é assustador, cara. Deixa eu mandar uma frase também aqui que tem... Que o depois de conversar com esse maluco que não acredita na parada, né? O Timothy fala assim, ah, mas imagina, não existe e tal. Aí o Constantino mete o louco e fala assim, cara, não existe pra ele. Então vai ajustar a visão dele da realidade pra não existência. Aí ele fala assim, o mundo, pra quem tá envolvido com magia, ele parece o mesmo. Parece o mesmo. Só que é como você sair da calçada pra rua. O mundo é o mesmo, mas você pode ser atropelado a qualquer momento. Parece uma magia. Perfeito. Ele fala também, total, se você não quiser magia, nunca mais vai ver magia. Isso tem a ver com aquilo que a gente sempre fala de reencantamento da realidade. É. E aí, que a realidade, a rigor, sim, é a mesma pra todo mundo. Uhum. E como você vai enxergar ela é uma escolha sua. Exato. E tem a parte que ele tá na festa, que ele fala assim, tá bom, mas por que que eu tô vendo se eu não sou desse rolê? Como é que eu tô vendo todo mundo com essas caras? Que isso não é máscara, né? Aí a Zatanna fala, não, essa galera tá assim. Eu falo, por que que eu consigo ver? Por que eu consigo perceber o que essa galera tá fazendo? Ela fala, porque você foi convidado. Se você não decidiu, ela fala pra ele, mas você foi convidado. Recebeu a cartinha de É, tipo isso. Eu, literalmente. Só que essa cartinha é muito mais legal, né? E tem uma outra coisa que eu gosto também, que ele conversa com a... nessa festinha. E o menino não consegue tomar o Southern Comfort dele. Poxa, ele sempre... Que drink é esse que agora eu quero tomar é essa porra? De, toda hora eu falava... De americano. Gente, que negócio eu é esse? Acho que ele tava nos é Estados Unidos e tava entrando nessa de... Ah, é bourbon? É bourbon. Ah, então tá bom. Então eu já tomo. Então, beleza. É ruim. Inclusive tomou agora. Aí. Tomei agora, aqui, ó. Eu gostei muito também de uma... Da frase que eu já esqueci também, porque eu fiquei falando de bourbon. É. Aqui, peraí que eu achei. É o barulho da porra. Que ele fala... A Zatanna fala assim, olha, eu queria te dizer que se você faz coisas legais, você vai ter uma vida legal. E que se você faz coisas ruins, você vai ser punido pra caralho. Fala, mas meu pai fez várias coisas legais, salvou o mundo e morreu queimado, né? E a, já aquele cara ali aponta pro Félix Fausto, acho que é o nome, Félix Fausto. É. Aponta pra ele e fala, aquele cara ali era um dos vilões inimigos do meu pai. Tá bem zaço ali trocando ideia com alguém. Então, tipo, quem regra isso, né? É bem bacana de ver essa parada. Porque eu vejo a galera da Lei Tríplice, do Karma, não sei o quê. Nem no quadrinho essa porra existe. Nem no quadrinho do New Game, mano. Você vê. Que é nice guy pro cacete. Mas é muito legal, inclusive essa parte da festa, né? O que é foi uma grande insensatez a Zatanna levar o moleque pra lá, né? Mas insensatez não. Rolou um teste de sabedoria fodido. Ela é muito teenager, cara. A Zatanna não é isso, velho. É. Ela é muito, tipo, duas dimensões, sabe? Bonitinha e teenager, assim. Eu não acho. É, tiveram que colocar a Zatanna ali porque a Zatanna era mágica, tava na DC. O segundo capítulo, pra mim, ele é de altos e baixos, picos e vales horrorosos. Porque tem essa parte do Constantino falando do cara que não vê magia, que é uma escolha do cara, que eu acho genial, muito bom colocar nesses termos que eles colocaram. E tem a Zatanna que dá uma martelada na Zatanna, no Dr. sei lá o que, o cara de cueca e capa verde. E Espectro. O Espectro. É, tá tudo muito martelado, porque eu precisava apresentar o mundo da DC. Ao mesmo tempo precisa contar uma história, né? Isso é uma merda. É. É exatamente isso que ele tá fazendo. É uma galeria. Do caralho. Total, né? Eu queria só mostrar que tem uma parte muito boa, que mas é o fim, quando o Constantino aparece. Cara, no bar. Que ele dá carteirada, não, ele mete o louco, né? Ele aparece. Esse é o Constantino que eu conheço. Esse é o Constantino. Acende o cigarro, põe na boca, a galera já olha, Constantino! Derruba a taça, derruba vinho. E ele ainda fala que eu vou arregaçar todo mundo se vocês pisarem na bola. Pera aí que eu já leio agora. Mete o louco e chega. É isso aí. O garoto é meu. Em 30 segundos, eu, ele, a feiticeira, vamos nos mandar. Vocês me conhecem, pelo menos deveriam. Sabem da minha reputação. Se alguém quiser começar alguma coisa, que seja agora. Aí, galera, quietinho. Isso que bom. Isso é rolar um 20 no teste de intimidação. Esse é meu ex-chefe, que foi assaltado à mão armada. Meteu e logo. Falou, você tem 30 segundos pra guardar essa arma e sair de perto de mim, senão você vai tomar ordem de prisão agora. O cara não era polícia, ele não tava armado, não tava vírgula, fazendo porra nenhuma. Porque eu não vim do Rio de Janeiro pra ser assaltado em São Paulo. Porra, aí é uma verdade. Faz sentido. Total, né? Isso. E ele mete o loucão, tudo bem. E tá o Constantino, tipo, né, doidaço aqui. O Timothy ainda fala, mas como que você fez isso? Mas o que, que você ia fazer? Nada. É, cara, ele foi o cara que enganou o diabo, né? Então o cara tem que tomar cuidado com ele. Ele tem talento. Frequentemente. É, frequentemente e são as séculas, né, cara? Diabo, né? Todos os diabos, inclusive, né? E aí a gente tem a finalização desse segundo capítulo, né? Com a moral da história nenhuma. Afinal, é o Constantino. Constantino, moral da história? Moral da história nenhuma. Alguém acha que esse segundo capítulo é o melhor? Não, melhor não. É o mais mal padronizado, inclusive. Eu acho o mais divertido. Eu acho o mais divertido também. É mais pop. É mais soltão, é. É, tem umas piadinhas Marvel, né? Com Boston Brand. Ah, e aí? Como assim? Piadinha Marvel? Tem umas piadinhas Marvel no meio do capítulo, assim. Sei lá, vocês citaram várias aí. Marvel. Eu entendi quando ele tá falando. Piada merda? É. Não, piada é tipo filme, saca? Entendi. Chega um momento pra esconder os furos de roteiro, mete umas piadinhas ali no meio. Tá. Aí eu falei, Marvel da Marvel, Kelly Hill. É Comic Relief que chama Rogerinho. Comic Relief? É. Alívio cômico, pra quem é burro. E agora a gente chega no melhor. Agora a gente chega na parte boa. No melhor quadrinho. Eu do. Nossa, eu fiz a mesma cara do André aqui. Não. Cara, eu gosto. Que na real é um spin-off do Sandman, né? Tá muito bem quadrinizado, velho. Que é o livro 3. Tem cara. Até o Robert Smith. Aparece lá no terceiro. Smith. É, é o sonho. É a cara do Robert Smith, porra. Se não foi inspirado nele. É, ele, sim. É, bem o Robert Smith. Foi inspirado. É, Robert Smith total. Bonitão, assim, dos cabelos. Então, do cara. A terceira edição. Eles vão pro mundo das fadas e quem leva ele é o Richard Ockle, acho que é esse o nome do cara, que é o Doutor Oculto, que é o primeiro personagem mágico da DC. Ah, é? Não sabia. É um lixeira, você vê que é mega mal escrito, mal feito. Mas ele tá bom nesse capítulo. Então, cara, ele tem uns joguetes bons, né? E ele é um cara que, tipo, joga com conhecimento, se você for ver. O jeito que ele se porta. Sim, a questão do ânimos e da isso. Ah, ele é muito, muito palestrinha. Ele é muito palestrinha, velho. É muito chato. Doutor Oculto, velho. Vou falar, agora vou jogar na mesa, que Jusinha falou. E pronto, agora fudeu. Você vai mesmo falar? Telemitinha ali, palestrinha telemita. Não, porque não sei o que, é horrível. Telemita vai fazer o que no mundo das fadas? Vai ficar fazendo rubi estrela, não. Porra. O Doutor Oculto neste capítulo é muito perna longa de batom. Tem uma hora que irrita. Aí chega aqueles dois bichinhos na porra da barraca lá da. Que fala da igual ao Léo Lopes. Os bichinhos falam igual ao Léo Lopes. Falar mesmo isso? Falando. Alvin Basso? Bem, esse pra mim é o capítulo mais chato do livro da magia. É o capítulo mais chato. É moroso, é lento. É chato demais. A técnica de quadrinhos é o melhor. A técnica de quadrinhos é impecável. Você sabe que é muito bonita, né? Mundo das espadas, bicho, é maravilhoso. E você sabe... Eu gosto só da Baba Yaga. De Oberon e Titânia aí, que o Neil Gaiman inventou essa porra. Inventou o caralho, ele pegou isso aí do... Não, eu sei. Esse mundo, ele pegou, criou num capítulo do Sandman chamado Sonhos de uma Noite de Verão. Ah, mas ele pegou vários personagens. Sim, mundo, mas né? Ele criou esse mundo das fadas no Sandman e jogou aí. Vários, tá valendo, tá valendo. E é um mundo... E é uma oportunidade que eu tive de revisitar esse mundo foda que eu vi no Sandman. Caralho. É, só que o Sandman é bom. Cara, isso é sensacional. O mundo das fadas, agora saindo um pouquinho, entrando pra série que teve do Livro da Magia, que a gente não vai tratar aqui, né? Ele desenvolve mais o mundo das fadas a partir da premissa do Neil Gaiman. Entendi. É sensacional. Só que sem Charles Vess. Eu acho que tem uns capítulos que... Ele faz as capas e ele imita o cara emula o Charles Vess. E, assim, é sensacional o desenvolvimento do mundo das fadas no mundo da magia. Eu entendo que é mais lento, porque é mais denso, porque foi o próprio Neil Gaiman que É, tem muita informação, tem muita coisa intrínseca aqui, né? E tem muita coisa assim, se você não entende nada de mitologia de fadas, pode ficar você fica um pouco assim, boiando. Por que ele não entra frio? Desculpa. Ele não aceita presente? Como 90% da população. Se você quer saber o que mais chega perto de mundo de fada, é isso aí. Isso com certeza. Para de achar que fada é um serzinho bonitinho, fadinha do Peter Pan, os caralho. Isso aí é fada. É isso aquela que te sacaneia, taca o presente na tua mão e outra só faz... Tá com o presente, você abre o presente, é o pau dele que tá ali, tem um certeza. Buraco. Certeza. Tá com o pau dentro do ela pau, tá segurando assim, ó. Tá, mas e você tá dando saco. É, provavelmente. Né? Isso eu tenho que dar muito braço a torcer. Isso é uma coisa maravilhosa desse capítulo. Uma coisa fantástica que ele fala assim, esse mundo das fadas pode ser do lado de fora, pode ser num outro mundo, pode ser dentro de você. Uhum. Ele chega a falar, a gente pode em outras palavras, a gente na real tá sentado numa montanha em Sussex. Tirando o cochilo. Num fim de tarde e... É isso. É muito palestrinha. mas tem umas informações legais aqui, ó. Tem a questão do ferro frio, logo no começo do capítulo, que ele fala que seres de fantasia, né? Pra quem não manja nada de mitologia de fadas, Na página 108, ele dá todas as regras desse mundo. Então você pode ir numa boa. Não pegue nada dela, não 108. Coma nada dela. Apenas com consentimento? Não. Primeiro, durante nossa jornada você deve obedecer todas as minhas ordens. Literal e total. Não importa quão triviais e estranhas aparentam ser. Por quê? Porque é tudo muito complexo lá, né? E o cara não ia aprender as regras rapidamente. Não faça isso sem supervisão de um adulto. Segundo, não faça perguntas nem peça favores àqueles que encontrar em nossa jornada. Não aceite presentes, nem alimento, nem favores, a não ser com a minha bênção. Terceiro, lembre-se da etiqueta, ela será muito importante lá onde vamos. Boas maneiras valem ouro. A mínima impolidez pode render-lhe orelhas de asno, quiçá algo pior. Beijo, apuleio. Por fim, nunca saia da trilha, não importa o que veja, ouça ou sinta. Sabe ou onde... seja, ele desrespeitou todas as todas. Regras. Todas. Sabe aonde você vê isso? As mesmas regras, as mesmas coisas pra falar pra pessoa não fazer, e tadinha, ela fez, porque era um banquetinho da porra, a menina do labirinto de Fauno. É. São exatamente as mesmas regras. Não coma nada, você tem que atravessar a mesa, você tem que pegar o negócio que tá na mão dele e volta. Só. Não olha pro lado. E aí, tadinha, né? Ela era uma criança, comeu o negócio e se lascou. A criança logo tem que se fuder. O Tim também. Igual o Tim, é, então. Mas o Tim, ele foi enganado. Foi menos cabaço do que a menina do... A Titã, essa desde o começo manipulando. Todos os personagens da Titã. A Titã era a Baba Yaga, a Titã era o cara do... Ah, é? Eu não peguei isso. Sim, sim. Naquele quadrinho de baixo, quando ela tá sentada segurando o ovo mundano, aparece a cara dela, a Baba Yaga, o Kobold. Kobold? Tô falando Kobold, parece um Kobold. O Kobold que colocou o negócio do o negocinho, tentou colocar o negocinho do... Toda, ela passa por todas as carinhas, todo mundo que tentou sacanear. A gente vai ter um pau aqui. Todas as pessoas que sacanearam o Tim e que... E aí, no final, ela sorrindo. Volta ela com a cara de Titane sorrindo. Ela era sempre ela. Entendi. E ele também fica, você também chocará de mundo meu filho, porque na verdade ela é a mãe dele. Mãe de quem? Do Tim. Do Tim, na história do Livro da Magia, que a gente não vai falar agora. Vai ele tá é, ela é a mãe do Tim. Por isso que ele... Tim Maia? por isso que eu achei o meu filho esquisito. Ela é a mãe do Tim. Porque você sabe que essas fadas são as puta louca, né? Os fadas e as gostoso. Fadas, vixe, tem buraco pra mudando. E tem algum ponto, que eu não vou lembrar em que momento exatamente, que alguém fala pra ele, acho que é na visita ao passado. Você não tem sangue de demônio, mas você pode conseguir coisas grandiosas. Não é sangue de demônio, mas é... Mas ela não é fada 100%. A Titânia não é fada? Não. A Titânia é demônio também, se não me engano, né? Não, claro, não é humana. É humana? É humana. Ah, não sabia não. Tá bom, ok. Depois a gente discute de genealogia de quem foda-se. Só uma observação, pessoal. Baba Yaga, perfeitíssima, sem defeitos nesse capítulo. Cara, puta merda, que personagem da hora. Melhor do que essa do filme aí que vai sair agora. Ah, pelo amor de Deus, já vi o pôster, já fiquei puto. Vou ficar chamando vocês de minhas suculências. Minha suculência. Minha suculência. Bom, página 112, Totoro. Cadê? Vai. Cadê o Totoro? Que eu não sei o que você tá falando. Mostra para mim. Ah, tem mesmo. Mostra pra mim, por favor. Não, um detalhezinho muito, um bonequinho. Ah, pode ser. Aqui, Totorinho. Gente, tem um Totoro. Dois Totoros. Ele tá sempre caralho, vamos se fuder. Olha essa página, cara. Como você acha que isso aqui não é bem feito? Não, mas não é que é bem... Não é que, a gente não tá dizendo que não é bem feito. Eu só não gosto desse capítulo. Não é nenhum Happy Life, né? Mas... Nossa. Ah, pronto. Cara, é incrível como o cara tá no mundo das fadas. É um mundo onde a lógica não se aplica. Onde você tá num lugar, de repente você tá em outro. E faz sentido nesse quadrinho, cara. A técnica de quadrinho, quadrinização do Vess é estupidamente fantástica, cara. Acredito muito em você. Vou chamar um assunto aqui. Chama aí. Eu conheço um cara que poderia substituir o Vess. Quem? Robert. Manara. Manara é tão bom. Então, vamos ter de porque tem putaria também no mundo das fadas, sim. Pode ter gente pelada, sim. Desenhar fadas. Vess, Manara e... Não lembro. O Vinícius, é mundo da fada no mundo da foda, tá? Você até errou uma letra aí. Druna. Quem lembra do Druna? Gente, bom gente pelada em qualquer lugar. Pode colocar. Mas é interessante porque tem esse lance dele mudar de sexo, né? Durante o quadrinho todo, né? Faz dessa parada. Ânimos e ânima. Ele explica, ele fala que... Sim, dentro... Assim, tem uma dualidade dentro de todo mundo e da dele é mais... E que um aspecto é mais interessante pra cada momento. Tem, não. Isso eu entendi, que é ânima, ânimos. É, ele dá uma... Tem uma hora que ele fala que em certos momentos é melhor que ele se apresente como mulher. E aí eu senti um Neil Gaiman sem Amanda Palmer. Porque... ah, é porque essa situação merece uma atenção mais feminina do que masculina. Ele fala isso. Assim como na hora que ele enfrenta o gigante, ele volta a ser o cara. Vamos, de né? Tipo, ai, não, New Game. Vamos deixar claro que ela é muito mais foda do que pois tu. É. Porra, quando eu tava me acostumando, quando eu tinha me acostumado com ela, eu tava gostando muito da personagem, ela muda de volta. Achei meio... Aí quando volta, vira o quê? Palestrinha. Palestrinha. Porque é isso que o homem faz, explica. Fica lá. É, ela é muito mais prática mesmo. Como na parte dela. Bonito. É, essa vela é fodida. Olha que chamão. Tá dando certo, gente, quem a gente amaldiçoou. E tá o... Não, não, isso aqui o são meio lágrimas. Da vela tá preso. São lágrimas dos inimigos, assim, caindo em volta. Então, nesse capítulo ele fala muito do lance das coisas serem internas, né? Ele fala que o mundo das fadas é interno. Quando ele tá lá falando do rei Arthur lá, dormindo e tal, ele fala que o rei Arthur também é uma coisa interna. Eu achei esse conceito muito doido, eu não tinha visto isso em outro lugar. Você já tinha visto... Olha, a ideia do rei Arthur como uma parte dentro de você adormecida, esperando pra ressurgir. Eu li tanto sobre fada que eu nem sei te falar, mas a ideia do rei embaixo da montanha, o rei que está adormecido da narrativa ser... arturiana. É, sim, mas porque não é só arturiana, é tem muitos, muitas histórias. Sim, de ser a melhor parte de você adormecida e que naquele momento que você precisa, você conseguir chamar. Não, muito bom, cara. É o teu eu que resolve, ó. É o cara da correria. E aí entra essa parte do violãozinho, ah, vai tomar no cu esse cara. Nossa, essa parte é chata. Essa parte é uma merda. Essa coloca poesia, coloca canção, vai tomar no cu, Tolkien. Vai se fuder. Beijo, Tom Bombadinho. Beijo, Tom Bombadinho. Tom Bombadinho. Você achou tão ruim assim esse capítulo? É chato. Ruim, não tanto, mas é bem chatinho. É chato. Quero argumentos. Por que que é chato? Tem poesia. Ah, eu leio Pynchon. Tem poesia. Pynchon é um compositor. Inclusive, hoje é Pynchon em public, né? O aniversário. Isso não é raça de cachorro, não? Pynchon? Não. Ai, meu Deus. É a porra do escritor lá, que não mostra a cara. Aí é um compositor frustrado. No meio do livro, ele bota alguém cantando. E se você pular, você perde, porque a música é parte da ação. Então eu acho que, mesmo assim, é chato pra cacete. Que o não Simpsons... foi um argumento, mas foi chato. Mas tudo bem, é que o Simpsons faz o Thomas Pinchers com um saco de pulo, cara. Assim, é muito bom esse cara mesmo. No Simpsons. O cara é bom pra caralho. Tem uma situação nesse capítulo que é chupinhada de Guerra nas Estrelas. Ai, meu Deus. Ai, lá vem. É verdade. A gente disse que a gente não pode falar de religião. Mas é fato. Conta pra mim o que é. Como eles derrubam a casinha da bruxa. Eles jogam a manobra de derrubar o Walker na batalha de Hobbs. É verdade. Eles jogam. É que os artefatos tinham que servir pra alguma coisa, né? É, muito. Isso foi meio Deus Ex Machina aí, né? Mas no mundo das fadas é assim. Mas as histórias de fadas sempre tem isso. Você ganha algo que você vai usar. Você ganha prêmios. E nada é só o que parece. O único lugar que não faz isso é nos filmes, que aparece lá, tipo, sei lá, aparece uma coisa e fala, caralho, vou usar. Não esqueceram, a porra, foda-se. Lost foi assim. É, pois é. Total. E aí eles encontram a Titânia, né, que seria essa... Ela tem até um tom de realeza ali ela dentro. Ela é a rainha das fadas. Ela é a rainha das fadas. Ela é a rainha e o Berron é o rei. E o que eu gosto é logo depois ela vai explicando o mundo das fadas, né, sobre essas diversas facetas, né. É que, na verdade, ele queria mostrar os outros mundos e começou pelo mundo das fadas porque era um mundo fácil de adentrar. Ela diz assim, existem outros que não necessariamente tem a ver com o mundo das fadas, mas são mundos de fantasia. Todos os mundos, segundo a Titânia, são ou o mundo real ou o mundo de fantasia. E se for fantasia, é interno. É, então, eu entendi muito como sendo parte do mundo das fadas. Porque o que eu queria falar, sabe por quê? Era porque tem essa parte que ela fala do inferno, que é essa parte final. Eu entendi muito como uma parte do tipo, o mundo das fadas também tem essa faceta. Sim. A fada vai te levar e você vai morrer e você vai estar indo pro inferno. Não, foi sim. Não foi nesse raciocínio. Sim, eu entendi porque o cara tá falando sim. Ah, porque ele tá falando sim, ok? Ele só tá falando sim. Ele tá concordando comigo. Então você tá concordando comigo também. Só que o que você está falando é enviesado. Tá? Esses mundos... Só que você está cagando pela boca. Esses mundos que ela tá mostrando aí, segundo a DC, esses mundos que ela está mostrando aí, são mundos separados. Eu entendi. A ligação que tem do mundo das fadas com o inferno é, você pode ver no Sandman, aquele que é uma história pra cada perpétuo. Noite sem fim. Noite sem fim, que tem um momento em que eles decidem fazer o mundo das fadas num pedaço do inferno. Isso é uma mitologia da DC. O mundo das fadas é um pedaço do inferno, por isso que eles têm que fazer o dízimo pro inferno. Eles pagam o tributo de um casal, eu acho, dos melhores. O melhor caçador, a mulher mais bonita. A cada 100 anos. A cada 100 anos, alguma coisa assim. Tanto que um príncipe de Faerie, que seria um irmão do Tim, acaba sendo virando tributo. Há uma ligação entre esses dois mundos. Os outros mundos não são necessariamente ligados. Eles são mundos de fantasia, mundos da imaginação. Entendi. Mas você entendeu mesmo ou que nem o Tim falou? Não entendi nada. Não, mas... pra ela, ela fala, pelo menos vou ser sincero. Eu vou ser honesto, eu não entendi nada. Eu acho que faz todo sentido, sim. E tanto que eu acho que isso faz muito parte daquela visão astral da coisa, né? O mundo mental barra mundo digital tá coladinho uma coisa na outra. E o mundo da fantasia, mundo das fadas, é tudo a mesma coisa, mais ou menos. Tem um momento, eu não sei em qual livro, que eles estão explicando de por que o mundo das fadas fica no inferno. E ele fala assim, olha em torno, eles estão no mundo das fadas. O que que você vê? Ele diz, mundo das fadas e tal, bonito e tal. Não, não, para e pensa, o que você tá vendo? Ele é tão bonito que assusta. É amedrontador. Ele disse, isso aqui faz parte do inferno. Legal, só muito só bom. Só é colocado de outra forma. Trecho bom, hein? Lívia falou, a gente ficou quieto mesmo assim. Entendi. Mas é porque acho que tá tão sem noção essa conversa aqui. Deixa eu fazer uma pergunta pra Ju. Página 136, a Rose fala: pô, então que fui instruída em certos temas. Aprendi 9 canções, aprendi 18 encantos e 9 vezes 9 nomes. Isso é coisa de Odin, né? Eu dei uma risadinha alta porque eu achei que era, mas eu não conheço toda a história, então. Mas vê o que ela fala antes. Ela disse que estava a serviço dos 7. Aí ela adentra a mansão das loucuras. Ela entra nos domínios da delírio e se fode. Não, com isso. Eu não estava blefando, aquele lance da babaiaca. Quando mais nova, tendo recém-iniciado meu serviço aos 7 perpétuos, né, fiz uma jornada às mansões da loucura. Eu venci os guardiões daquele lugar para provar um vinho que mesmo alguns deuses consideravam inebriante demais para beber. Fonte de Ymir? Alguém? Então, ou aquele hidromel loucão lá? No centro, eu pensei na fonte. Um barrilzão. No centro do reino da Delirium, tem uma fonte que tem escrito Tempus Fuchit. Uhum. E não mostrou ninguém bebendo dela, dessa fonte, mas aparentemente ela bebeu disso. Então, aí aconteceu isso aí. Ela aprendeu 9 coisas. Coisas e 18 coisas e 9 nomes de 9, não sei. Fala que não tem nada a ver também pra ele. Você só fala pra mim que não tem nada a ver que eu tô falando. Ela só fala isso pra quem fala merda, André. Eita. Me aguarde. logo depois tem a parte, né? Obviamente, a New Gamer tem que meter aqui uns perpétuos aqui no meio, né? Que pra quem não sabe... Fanservice que chama. É total fanservice. Da forma como aparece, é total fanservice. Não tem qualquer apelo pra narrativa. Tá na moda nada. Hoje, mano. Então, tá na moda. Eu sou fã, eu quero service. Tem um outro fanservice também que eu acho que nesse encadernado não tem escrito. Mas tem 2 reinos aqui que ele mostra, que ele fala dos arquimagos e não sei o quê, que são reinos de ficção que o Neil Gaiman gostava muito quando ele cresceu lendo. É o do Conan, né? Eu acho que é o do Ametista, não é? Não, não é do Ametista. Esse daqui é a página 141, que é um que fala dinossauros. E Cadillac. Que é dentro, dá a entender que é dentro da Terra, um mundo de dinossauros dentro da Terra. E o outro que parece ser o do Conan. Isso é uma citação dele, que é a página 142. Muito bom. Mas voltando, para o ouvinte que não sabe, no Sandman tem essa mitologia, né? De que existem os 7 perpétuos, que são meio que seitos, né? Não são arquétipos, são... Isso eu acho que dá para fazer um episódio sobre, porque dá para fazer trabalho mágico real com essa porra. Total. Que legal. O Voz da Além fez um... E assustadoramente... Com cara de que já fez alguma coisa. De que já fez. Então já sabe, próximo programa, seu tema... Convocou a Mas fala alguma coisa aí. Deixa só no... Até porque no áudio seu balançar de cabeça não saiu, né? Sim, dá. Cara, é muito e você misterioso. Já fez muitas vezes, poucas vezes, com alguns, com todos? Não, acho que eu geralmente uso mais conceitos que eu me identifico. Então, no caso, eu gosto do destino e o próprio Sandman, que eu sou meio cagado de sonho, assim. Eu sempre esqueço, então quanto mais eu trabalho com sonho, mais eu consigo lembrar. Todo mundo é meio assim, né? Mas eu sou muito cagado e só lembro quando eu não uso despertador. Aí eu fiz trabalho do tipo pra lembrar sonho, pra... Lúcido. É, exato. Sabe, tipo de sabe coisa. Uma coisa curiosa? Coisa, coisas básicas. Antes de eu fazer qualquer tipo de prática mágica real, né? Com esse nome. Moleque, fui ler o Sandman. Eu tinha muita dificuldade de lembrar sonho. Foi pegar o primeiro livrinho do Sandman pra ler. Eu passei por 6 meses lembrando sonho todo dia. Não, é muito doido isso. Não foi de propósito. Então, eu vou te falar, e eu tô lendo isso aqui desde ontem, na real. Já aconteceu várias paradas bizarras também, saca? Tem um menino na sala de aula que jura que eu teleportei. Ele jura, meu. Constantinho. De onde você veio, caralho? Eu falei, eu vim andando. Eu falei, não, professor, eu tava segurando a porta aqui, não sei o quê. Shhh, não conta pra ninguém. Aí eu olhei pra ele e falei, senta lá. Teve a outra que disse que você levitou um lápis. É, e tem uma que jura que viu levitando um lápis. Ela disse que eu tava, tipo, segurando um lápis assim, e conversando com eles, uma hora eu abri as duas mãos e o lápis continuou. A Lívia ontem, ou hoje, operou o touch do celular sem encostar nele. É irritante quando em posição das mãos. Entendi. Agora vamos pro melhor capítulo, né? Pro melhor volume do Livro da Magia. Eu gosto, mas não gosto desse. Eu gosto, mas... Então é hora de todo mundo falar o preferido, que todo mundo falou que não era o primeiro na sua hora, agora todo mundo é terceirão. Não, é que eu fiquei com vergonha de falar qual era o meu preferido. O meu preferido é o 2. Mas a gente meteu o pau também no deles, então foda-se. Se fuderam. O quarto volume do Livro da Magia é guiado pelo Mr. Io, que é o cara que ele é o mais sinistrão dos... encapotados, né? Porque ele é o cara que fica sugerindo desde o primeiro capítulo e fala, por que que ao invés da gente ensinar esse moleque pra ele não ir pra... Por que que a gente não mata ele? Exatamente. Obrigado por acabar com o clímax do meu... Desculpa. Enfim. E aí, cara, ele é responsável pelo futuro, né? Ele vai mostrar o destino, né? O fatalismo, o que que vai acontecer. E aí ele vai mostrar todas as visões. É bem uma contraparte do primeiro volume em si, né? Que são eles dois sozinhos, caminhando, conversando com uma galera meio away ali do contexto geral que tava acontecendo e rolando. E eu gosto muito desse capítulo porque ele apresenta umas coisas legais, sei lá, eu gosto um pouco da visão ficção científica da parada. Eu acho esse capítulo difícil por causa da ilustração. A ilustração é muita coisa acontecendo, é uma ilustração muito diferente. A primeira vez que eu peguei, sei lá, 90 e poucos. Aquilo ali foi um choque pra mim, um quadrinho com uma coisa tão... É quântico, pô, tudo pode acontecer ali. É que existe uma psicodelia na arte da coisa. Ângulos muito retos e muita cor e os quadros dos quadrinhos quase não servem pra nada. Estão ali só pra dizer assim, aqui é um quadrinho mesmo, fica aí. É muito... me lembra muito Electra Assassina, sabe? Sei. Com a diferença que Electra Assassina é bom. Mas não é bem desenhado, né? Electra Assassina é complicado de ler. Primeira vez que eu tentei ler Electra Assassina, minha cabecinha infantil explodiu. Elétrica Assassina. Mas começa nessa primeira parte em que o Misterio, ele mostra um... Ele tá lá pra fuder com o Tim, né? Esse é o rolê dele, né? E ele mostra uma visão muito enviesada do que ele acha que vai acontecer. Porque ele sempre fala, cara, se esse maluco for pra Forças do Mal, vai dar merda, então a gente precisa matar ele. Só que o pessoal convence, não, deixa disso, ele pode ir pras Forças do Bem. Ele fala, tá bom, vou levar então pro futuro. Mas, na dúvida, melhor matar ele. Na dúvida, melhor matar de levinho, não vai nem sentir. E aí ele mostra nessa grande batalha que o Tim seria responsável pelo fim do mundo, né, pelo fim de todas as coisas, né, um apocalipse mágico. E é aqui que tem a batalha de todos os personagens mágicos da DC estão aqui, né, tem o próprio Shazam. Inclusive tem o Etrigan não rimando. Pois é, que preguiça, hein? Foi preguiça. Preguiça do tradutor. Não. Aí eu te digo. Quando o Sandman encontra o Etrigan em um determinado momento, ele tava rimando. Ele disse, olha, você foi promovido, virou um rimador agora. Por que ele não pode ser promovido de novo e... Ah, é, porque tinha isso, né? Das castas demoníacas, tinha a casta dos rimadores. É. Mano, que lixo. Imagina, você invoca o Goethe e ele começa a cantar Tom Bombadilma. É. Ele começa a cantar. Vou chutar, hein? This is the rhythm of the night. Jesus humilha Satanás. Não, aí ele não é Goethe, porra. Começa a cantar. Certo, Mano Brown. Tá, vamos lá, vai. Tem a própria Zatanna aqui, tem o próprio Constantine arrependido, né? Falando, cara, a gente fez merda. Por que que você fez isso? Falando Putin do passado, a merda que ele se tornou. E aqui ele tá meio arrasando todo mundo, e né, tem cara? Tem um Tim velho usando a mesma armação de óculos. Pois é, né? Porra, cara. Qual é o problema? Ele não tem amigos, né? Pra dizer amigo? Não. Isso daí devia ter ficado na década de 70, no máximo. Mas tá na moda, é vintage. Moda, é retro. Sempre volta. Vintage. É feio pra caralho. A moda se retroalimenta. Eu sei que a gente brincou que não ia falar do Livro da Magia, do a série. Na verdade, é o episódio que a gente tá fazendo sobre o Livro da Magia. Série mensal, porque eu já fiz isso. Ah, entendi. Magic. Que é filler isso aí, né? É fillers, mas é muito legal. Que é mostra o Tim do futuro, magão da porra, manipulando gente pra caralho, um demônio chamado Barbatos seguindo ele, que é um demônio da Goethe e tal. No Names of Magic aparece ele de novo, ele vê o futuro dele e diz assim, eu acho que eu preciso começar a trabalhar no bronzeamento, porque o cara tá muito bombadão e eu sou... Ele é um nerd retardado, tá ligado assim, né? É bem profético. Um nerd retardado. Olha a tristeza. Mas profético, cara. É triste porque é verdadeiro. É porque é verdade. E depois mostra a Legião dos Super-Heróis, né? Aqui, ó. É a Legion. Sim, o Vinícius. O Vinícius tá muito passado. É muito legal, cara. É porque... Tu é decisista. O que que tu tá reclamando? Não é porque eu sou decisista que eu tenho que achar tudo da DC maravilhoso. Isso, por exemplo, é uma merda. Isso é coisa de Marvel. Calma aí. Mas aí, o que acontece? Depois que acontece toda essa briga e que o Tim, em teoria, vence num futuro possível, né? E não fala que é o futuro que vai acontecer. Não é muito fatalista nesse ponto. Tanto mas que... é um futuro que pode acontecer. O Tim pergunta aí. Isso isso vai acontecer. Não, isso não pode acontecer. Não, porque tá mostrando isso, caralho. Enfim, você vê que ele fala, cara, depois que isso acontece, a magia vai embora. E a magia tem ciclos, né? Tem hora que ela volta, tem hora que ela vai, só que ela vai se esvaecendo mesmo, né? E aí seria um pouco culpa do próprio Tim e tal. E aí vai ter esse momento de ficção científica, né? Parece aquele lance da música lá da banda Eva, da humanidade fugindo numa espaçonave. Ah, então. Tem que cantar, irmão. Boa. Não. Não, eu tô puto. E aí é legal porque ele vai falando sobre muito desses ciclos e ele começa a ir pra um futuro muito futuro, né? E aí começa a fundir com a cabeça do Tim. Fala, caralho, não tem... Cara, com toda certeza o Tim não tá entendendo mais nada. E a galera de quem tá lendo também. Falando, ó, se eles forem mais de 1000 anos pro futuro, podem não voltar. Pode dar merda. É, aí eles começam a repensar. Estão demorando, né? Acho que a gente fez merda deixar o Misterio encerrar essa porra, né? E aí eles começam a ver as merdas que estão fazendo. E aqui tem uma coisa muito interessante, né? Que aqui aparece essa máscara do Dr. Destino, do Senhor Destino. Do Nobu. Do Nobu. Nabu. É, claro. Nabu. Nabu. Nabu. Nabu foi no mato, caçar borboleta. Que ela tá... Que? A música da banda Eva você não quis cantar. Né? É porque eu não sei. Ah. Até porque a Ivete não é incomparável. Mas eu cantaria. Numa boa. Entendi. E eu achei esse conceito muito foda e muito perigoso. Ele passa X mil anos em... Na ordem, X mil anos no caos, é isso? Essa é a única coisa legal dessa história toda, que é esse lance da... O Andrei tá olhando como eu acho que eu não entendi. Eu acho... Quando você vai... Pior que foi mesmo. Eu entendi outra coisa. Ah, então que bom, sabe por quê? Porque era um... O que eu entendi, que na verdade não foi o que tá aqui, é um conceito muito próximo que vai estar no livro 3 do Cal. Então, ainda bem que eu não entendi errado. Vai estar diferente. O único conceito legal é que quando você vai o suficiente pro futuro, e a gente tá falando em termos de milênios, não de séculos, a humanidade e a forma de pensar da humanidade varia em ciclos. Então, hoje a gente vive uma coisa muito tecnológica, mas no futuro a magia pode voltar, e depois a tecnologia pode voltar a prevalecer sobre a magia, e depois a magia pode voltar a prevalecer sobre a tecnologia, e isso vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, até a gente virar um bando de Gollum vivendo numa poça d'água comendo aranha. Nossa, que legal. Quanto ótimo. Porra, é horrível isso, cara. Eu achei bom pra caralho. É porque eu já entendi qual é a do Vinícius com esse capítulo. Eu já entendi totalmente. A parada é que o Vinícius tem uma visão otimista da magia. Quase positivista. Nem tenho. E aí ele vê que, tipo assim, talvez tudo vá pra merda e não exista magia, aí ele não gosta, não é isso? Não. Mas foi um chute legal, né? Foi boa. Tem essa parte do ZTzinho da água que é legal. São os Gollum da água. Ah, é, né? Que o ser humano virou um... Comedor de aranha. ETzinho da água. Isso é muito legal, porque é isso que é bosta do caralho. Mas a gente tá indo pra esse lugar, ué. Todo mundo fala inglês, o Gollumzinho fala inglês. Isso aí é magia, é mágica. O nome disso é magia, filho da puta. Isso é meu cu. O cara pega o ioiô e transforma uma coruja, vai tomar no cu, que porra de argumento é esse, caralho? Que merda. Vinícius, vai pra puta que pariu. Oxi! E aí... Vocês acham que a gente tá muito longe do Goblinzinho que vive num... e se alimenta de aranha? Gente, pra eleger a pessoa que tá aí é... Só assim mesmo. Olha aí, ó, crítica social foda. Isso aí mesmo, Ju, tá certo. Temos que alertar aqui os nossos ouvintes. Eu acho muito legal o momento que ele chega no... É nesse aí eu tô pirando, que ele tem tipo um castelo. Sim. Que os arquétipos de tudo se juntam. É porque que acontece? Já parou todo andando no castelo. É, não, mas eu, o que eu gostei é o conceito por trás disso também, do porquê que tem isso, né? Porque como eles estão indo muito pro futuro, eles estão naquela teoria de que... É, do Big Crunch, que é... Teve o Big Bang, que tipo tudo se expandiu e tá se expandindo até hoje, e vai ter um momento que vai voltar pra um ponto só, pra ter um novo Big Bang. É, que ele fala como o desvio pro vermelho e o desvio pelo azul. É, ele é o enigma do horizonte, não, o horizonte de eventos, ele cita o horizonte de eventos também, que é uma questão super de singularidade, né? Ou seja, ele tá num momento tão no futuro que o universo, ele tá morrendo, ele morreu, né? E tudo virou conceito, a vida virou conceito. Exato, e isso que eu gostei, tipo assim... Isso eu gostei. O que que acontece? Tá tudo ali, só que tá tudo tão encapsulado que virou novamente os arquétipos, tipo como se fosse no início. Parou, né? Se a gente for imaginar essa visão meio cabalista da coisa toda, de que tudo é arquétipo, só que a gente tem 1 milhão de formas e pluralidade de mostrar esses arquétipos. Então, no final, vai tudo voltar a ser arquétipo. Então, vai perguntar, ele vai olhar o louco, ele vai ver o Constantine. Não é o Constantine, mas são todas as formas do louco que uma delas é o Constantine também, né? Isso eu achei muito foda, porque tudo vai se esvaecendo, só que as marcas estão ali ainda, né? E tem um detalhe também que o Constantine, meio que a família dele tem uma maldição muito louca, que toda época tem um John Constantine, uma Joana Constantine, um Johannes Constantinos, um Johann, né? Constantinos, sempre tem um Constantino no universo, ele é tipo uma... Rodrigo Constantino, né? É, olha aí, porra! Credo! Ele tá lutando pela justiça ao seu modo. modo. Se chamarem de novo mais uma vez, três vezes já. Parece, é. Porta aqui. Olha aí, ó. Então Cruz. Sempre tem. E no fim tem o Constantine. Isso é legal, cara. É um conceito específico do Constantine, né? É, eu não li porque eu não sabia disso, mas eu li mais por uma questão de o Tim conhecia o Constantine. Então talvez a imagem mais próxima que ele montou do louco fosse o próprio, né? Ah, eu gosto. Eram símbolos, né? Sim. Símbolo você. Cada um poderia enxergar alguma coisa. É, sim, exato. Mas em várias histórias associam. É, no tarô da Vertigo lá, ele é o louco. O em várias histórias, assim. Histórias do Hellblazer, toda vez que aparece alguma coisa de tarô, o Constantine está associado ao louco. Total, total. E aí, a Brigada dos Encapotados, eles percebem que fizeram merda, manda a coruja tutinho, só que eles falam, galera, a gente não pode seguir eles, porque a gente. Pra três pessoas super poderosas, eles foram bem lentinhos, né? Pra três pessoas super poderosas entregar tudo na mão de uma coruja, se isso não é Deus Ex Machina, eu não sei o que é, desculpa. Ou isso aí, hein? Harry Potter 7, hein? É. Uma coruja entrando na frente. Né? É, na frente do feat. É, e é bem isso aí de mesmo, caralho, né? Uma estaca de matar vampiro. Estaca de matar vampiro. Não, a coruja, eu tô falando de Division no Harry Potter 7, que entra na frente da magia do cara. Mas é igualzinho aqui, né? A coruja se sacrifica pra salvar o Tim, porque o misterioso. Enfim, J.K. Rowling, que papelão, hein, nega? Sabe o que você não sabe? Que a J.K. Rowling falou que alguém nessa mesa sempre foi gay. Que o Dobby era uma drag queen. Daqui a 30 anos ela ainda vai estar revelando coisa. E que o hipogrifo, na verdade, era. É trans. É trans e cadeirante. Meu Deus. Fã de Los Hermanos ainda. Olha aí, ó. Aí você pegou pesado. Aí pegou pesado. Aí acho que nem a J.K. Rowling faria isso. Mas o que eu acho muito legal é um pouco dessa faceta do Misterio nesse final derradeiro, né? Ele é um crente maluco. Cega, fanático, né? Ele enxerga um bem tão puro dentro do que ele deveria ser, que é um mal, né? Ele faz mal. Sabe ele qual é o mal dele? Eu não sei se ele é cristão, mas faria sentido. Ele tá citando a Bíblia no final pra justificar as merda que ele faz. É verdade. Eu acho legal que o Constantino um pouco antes fala assim: eu vi uma piada sobre você no passado, Misterio. Aí o Misterio olha pra ele assim: piada. Olha não, porque ele é cego. É, vira a cabeça pra direção. Ele vira a cabeça pra direção e fala assim: piada. Ele falou assim: alguém falou que você sempre carrega adagas de prata pra lobisomens e estacas de madeira pra vampiro. Aí ele tira do bolso uma estaca e ele fala: caralho, irmão. Como assim, cara? Ele falou assim: vampiro bom é vampiro morto. E o pior é que isso é uma puta arma de Tchekov pra esse final, né? Que sim, ele tira essa mesma estaca pra matar o Tim. Isso foi foda, isso foi legal, isso foi uma parada bacana, assim. E ele fala, né, da história, né, que o pai dele arrancou os olhos dele porque ele viu uma menininha, ele se interessou e tal. Tipo, pra ser aquele cara bem certinho. E deu uma chicotadinha antes, enquanto ele tava ali. É, exatamente. Ele é da galera do Escolha Esperar. Caralho, olha o dano que isso faz na cabeça da galera. É, Deus, rapaz. Olha aí você, cristão. É, olha lá. Olha como você tá criando seus filhos. E ele vai cometer esse homicídio para com o Tim no último momento do tempo, que é quando só existe dois perpétuos, que é o destino e a morte. E a morte. E finalmente é fanservice. Não, mas foi foda. Eu achei foda. Eu achei uma construção foda. É porque é fanservice. Mais bem colocado do que o Exato. Kingdom lá no meio. Tem uma função na história. Porque desde o começo, o filho da puta do Gaiman tá falando assim: a morte é quem vai. Vai apagar a luz. Apagar a luz, subir as cadeiras e sair do universo, uhum. Né? Ela é a única que vai sobreviver. Isso foi falado bastante no. E aqui ela tá fazendo isso, né? Uhum. Ela olha pro destino e fala: tchau. E o destino fala: pô, que bom. Que bom, pensava, né? Pensava que esse livro não acabava. Caralho. Enquanto isso, na Marvel, ela tá recebendo oferta de amor do Thanos. É verdade. Cara, isso é muito merda, né, cara? Graças a Deus mudaram no filme. Porque o filme, ele quer destruir metade do universo. Sim. Nos quadrinhos é porque ele se apaixona pela morte, e a morte realmente existe como entidade, e fala: vou te dar de presente metade das vidas do universo pra provar o quanto eu te amo. Ou seja, sobrecarregou a mulher de trabalho e esperou que ela fosse ficar feliz. É isso, cara, é isso. Mental. Chocada, Ney. Me colore que eu tô bege. Que merda. Exatamente. De presente, velho. Marvel, mais lentinha, né? E Marvel. Aí... Imagina, o cara que faz uma coisa qualquer, bota tampinha em garrafa. Ah, estou apaixonado por você, toma aí bilhão de garrafas. Fábrica da Coca-Cola. Ah, bicho, vai se fuder. Mas às vezes é uma morte empreendedora. Nossa, aquelas coisas de, porra, amo trabalhar. Enquanto eu trabalho com você, ama, e você não vai trabalhar um dia na sua vida. Coach. Isso, isso mesmo. A morte é assim. Reprogramou o DNA da morte. Por quem que a morte é apaixonada na Marvel? Deadpool. Make sense. Na verdade, não nenhum, mas eu quero encerrar. É que eu quero encerrar essa conversa. Ele não morre. Sim, eu entendi. Mas o que eu gostei, pra finalizar esse volume, do que eu gostei pra caralho foi: a morte vai lá e salva o Tim e dá uma condenação muito sinistra pro Misterio. E fala: beleza, agora você vai voltar no tempo, só que você vai voltar andando. Isso foi muito sacanagem, cara. 100 milhões de anos, boa sorte. Um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Ele vai voltar voltando pro passado andando a pé do ponto, do último ponto mais distante do universo até lá. E a gente deve depreender que ele nunca chegou, porque se no presente ele não tá, é porque ele não conseguiu terminar a jornada dele. O que me dá a entender é que o cara que ensinou o inglês pros verdinhos era ele mesmo. Oi? Pros golunzinhos? Os golunzinhos, comedores de aranha. É verdade, falaram que passou alguém lá, né? Ele disse que passou uma pessoa vindo de tempo por vir que ensinou eles a vocalizarem indeligente. Ah, uma grande ficha caindo. Caralho. Olha aí. Uma salva de palmas pra ele, né? Vai. Essa sinestesia serve pra alguma coisa. Esse volume 4 é tão ruim que é o motivo de eu ter dado 7,5 pro pacote. Tipo, você deu 2,5 pra um. 2,5 pra cada um, 0 pra esse. Então, vai lá na Amazon e dá o seu 5 estrelinhas lá. Melhor, vamos arranjar um filmou de quadrinhos. Pronto. Vamos fazer um filmou do Vinícius. Porra. Só pra Vinícius coisa da nossa. Sucesso. O vídeo do YouTube. Isso se chama Sexta-feira à Noite, vendo o vídeo do YouTube. Exatamente. Acho. E aí você tem o final, com o Tim voltando, né, que a morte teleporta ele pro presente. E a galera... Quebrou um galho pra ele, né? Que porque... porra, né? Que isso não fez sentido, né? É um... Cara, você é um tá Deus pagando a luz ali, né? E tal, porra. Gente, a história não era pra fazer sentido, eu vou apresentar um universo, um Sim. conceito, só isso. Mas foi legal, foi aliviante que você tava meio temente pelo garoto ali. E ele tava, louco. Tava assim, ele é um cara legal, ele é um garoto legal, ele é meio pé no saco, tipo mas pimpolho. É legal. Pimpolho. Pena que não pode ver mulher. Não, esse é o misterio. Toma chicotada. E aí, todo mundo aliviado ali. Opa, que bom que você voltou, né, garotão? E aí, tem uma parada que eu gostei, que foi aquela parada. Então, Tim, você vai ter que escolher agora. Você aprendeu tudo isso e você vai ter que escolher. Você quer magia nas suas festas de aniversário a partir daqui pra sempre? Ou você quer festa com o tema do biruliro no bolo? O que você quer? E o Tim faz um discurso, olha... O que aprendemos hoje foi o seguinte, blá, blá, blá. Então ele fala, então eu não tenho certeza se eu quero isso. Aí o pessoal falou, ah é? Então você não quer? Então, aí o Tim se arrepende. Aí eu falei, não. Ele fala assim, cara, dá medo, né? Passa dá medo. Por ele acabou tudo. De tentar ser assassinado pelo maluco com os... sem olhos. Mano, todos os volumes, o nego tentou passar a perna nele. Todos. Por isso tem que aprender magia. Tem um ponto. É o oposto, tá, gente? Não. Eu entendi. Mas ok, faz sentido. Cara, e aí bate outro alívio, que é tipo assim, na verdade os encapotados falam, né, que ele fez a escolha no início da história, quando ele escolheu fazer a viagem. Então, poxa, dá aquele calorzinho no coração de final de história, final feliz, né? E o que eu achei legal é que nem o Constantino tinha percebido isso. É que o Constantino, ele é muito... É muito Constantino, né? Constantino é um eterno foda-se. Você quer ir comigo? Bora. Se não, foda-se. O cara mais guarda os artefatos tudo num storage, velho. Com uma chavinha. Cara, é muito foda-se, isso é maravilhoso. Alguém tá crushando o Constantino. Pronto. Eu posso ler o final. Dissemos ao Timothy que ele teria opção, não dissemos? E demos a opção. Então o nosso amigo lhe apresentou os tempos idos, introduziu aos princípios da magia. Você, ele tá falando com o Constantino, lhe mostrou que o mundo não era, de fato, racional como ele acreditava. Eu revelei ao menino um mundo que não é este, onde é sempre crepúsculo de verão e também outros lugares. E eu lhe dei alguns fragmentos de possibilidades e então Tim retornou aos campos que conhecemos. Ele viu magia, ele sabe como funciona. Ele já trilhou um caminho mais árduo que a maioria dos iniciantes poderia sonhar. Aí é nessa hora que o Constantine percebeu que, tipo, já era. O cara fez a decisão no início e já era. O Vingador sacaneou, né? Sacaneou. E até o Constantine ainda mete vocês falam que eu sou manipulador, né, seu filho da puta? Total, aliás, tá né? bonito pra caralho esse Constantine aí, né? Tá o Stingão no auge. É muito essa coisa do tipo, o que... É meio merda também, né? O que importa é o destino, importa a viagem. É meio isso, verdade. Né? É verdade? Eu tô achando legal a imagem da mãe do Tim numa das últimas páginas e como ela é parecida com a foto da Titânia. Eu não tinha reparado nisso aí, não. Cadê? Eu não tenho palma, né? Lívia fala qualquer coisa. Não, mas é porque eu não acreditei em você. Obrigado. Quero biscoito. Vamos lá, gente. Notas, conclusões. O que vocês acharam? Todo mundo achou foda. Aí relenda o Kelly falou, repensando agora. Porque, repassando tipo assim, tudo. Se tivesse sido seguida essa pedra fundamental, ia ser do caralho, assim. Você ia ter uma série de histórias. O problema é que eu não sei se ia ter roteirista capaz pra lidar com isso razoavelmente bem. Não é que nem fizeram livros da magia recentemente, onde tudo é tecnológico. Aí o livro da magia, existe um livro, escrito livro da magia, e quando ele abre, é tipo um computador, assim. Cara, é chutar o pau no barraco, né? mandar você tomar no cu, né, cara? E aí o pai do Timothy Hunter é um cara de uma outra realidade tecnológica. 952, cagando no pau. Então, entende, tem esse problema de alguém que saiba utilizar esses conceitos, não é qualquer um. Tem que tirar da mão da DC, né? Não. Ela pode contratar alguém também, sabia? Ela é uma empresa. Grant Morrison. Pode colocar na mão do Grant Morrison. Nossa, ia ficar muito louco. Aí, ia ser legal. Então quer dizer que não continua legal? Porque eu nunca tinha lido. O livro da magia. Eu li agora. Não, a série mensal é legal. A série mensal é boa. Eu não li tudo, mas eu li umas partes picadas e achei legal. Que tem depois é legal. Tá. Não, eles estão falando do pós, não do livro da magia em si, que a gente acabou de comentar. Não, então, é isso que eu tô perguntando. Não, então eu fui burro. Tá, não, tipo. E que esses são 4 volumes, só pra contextualizar. Vai até o 75. E tipo, eu não consigo falar, eu não consigo dar uma nota altíssima. Se eu pensar em obra isolada, dá pra meter uma visão numa boa. Mas eu tenho um problema seríssimo. Com o coito interrompido que essa parada foi, tá ligado? Isso que eu acho que é foda, assim, porque é uma coisa que você quer ver mais desse mundo. Porque ele é só sneak peeks, né? Ela só dá uns cliffhanger pra você ali e fala, vamos lá, olha só, pega isso aqui. Quando você vai baixar pornô, nos idos dos anos 90, início dos anos 2000, que você via o rostinho, aí... E aí cai a linha no meio do peitinho. É, chega na tetinha, travou. Aí você... Cai a ligação e você não consegue ligar pro Iggy de novo. Aí acabou. É tipo isso, eu sinto isso. Isso é literalmente morrer com o pau na mão, né? Bem que o pau era pequeno e o esforço era pouco. Mas essa é a tristeza, cara. É exatamente isso que eu sinto. Pra mim tem uns problemas técnicos pesados aí. De ritmo, de quadrinização mesmo e tal, mas eu acho muito positivo no fim das contas. Mas enquanto uma obra pra chamar atenção para magia... Ah, eu acho bom. É, e ela tem conceitos muito reais, né? Sim. E esses problemas técnicos, quem tem é o próprio Neil Gaiman tem esse problema, né? Uhum. Porra, Sandman, as últimas edições sofreram horrores porque escolheu um desenhista igual o rabo. Nossa, que bosta, né? E que era a melhor parte, teoricamente. É, né? Então escolheram um desenhista que tinha que estar fazendo, tipo, cartunzinho, assim, saca? Uhum, é muito errado. Então, muito cagou no... Mas eu nunca gostei de nenhuma arte do Sandman. Era talvez competente no início, mas não era nada fodão. Não, no início... As capas eram fodas. No meio fica do caralho. As duas penúltimas. Cara, eu gosto do Sandman preto e branco, aquele que saiu aqui pela Brainstorm. Uhum. Eu acho que fica muito mais bonito preto e branco. Sério. É, você resolve os problemas. Tá bom, mas não é um episódio de Sandman. O que você achou, Vandalen, do Livro da Magia, conclusões finais aí? O que você acha? Enquanto obra mágica ou enquanto obra. Enquanto os dois. Duas coisas. É, enquanto você quiser. Eu acho que não chega a ser uma obra mágica. Você concorda? É uma obra introdutória pra essa pessoa falar, ok, isso funciona? Então, eu gosto da arte, ao contrário de alguns, eu gosto da arte de quase todos. A parte do Reino das Fases não me agrada tanto mesmo. Verdade. Talvez porque eu não tenha tanto contato. Que você tá morto por dentro. Pode ser. Assim como quem não gosta de futebol. Talvez eu não tenha tanto contato, ele faz muita referência, mas de uma forma geral eu gosto bastante. Então, e pra quem tá começando... A magia ou o quadrinho? Os dois. Eu acho que é um bom começo ali pros dois, nesse sentido. Eu acho que a obra tem um bom ritmo e tal. Tem uma boa filosofia por trás da magia também. Tem umas coisas que eu não concordo, mas pau no meu cu também. De uma forma geral é isso. Eu acho que é uma obra bem construída, tem uma boa filosofia, tem um vai dar merda, ó, escolhe aí, vê o que você vai fazer, escolhe, magia, escolha, magia você pode ser atropelado, magia, tudo isso. Então, faça sua escolha e bora voar aí, irmão. Mas o que você não concorda, assim? O que você não... É que eu sou muito anti-vai dar merda. Eu sou o pé de faz. Entendi. Eu sou tenta, mano. Você é tão minúsculo que você não vai causar merda nenhuma. O máximo que você vai fazer é, sei lá, se você é meio louquinho, você vai ficar mais louco. Você vai descobrir abrir uma porta que isso é muito grande. Não necessariamente é ruim. É, exato. Não necessariamente é ruim. Entendi. Você vê uma galera... As pessoas têm esse negócio de, tipo assim, ah, tem um preço, preço. É. O preço é apenas um mecanismo para fazer história preço funcionar. Preço se paga, filha da puta. O primeiro volume inteiro é muito Guardião de Portal. E eu acho que como obra de introdução à magia, isso pode dar no leitor uma coisa de, eita porra, o que eu vou me meter aqui? É meio temeroso, né? Meio... Depois isso dá uma quebrada. Mas a magia só segundo é em diante. Cara. É, quando entra mas o primeiro, que obviamente é o começo, ele pega meio pesado nesse ponto. E a magia clássica é isso, velho. Não tem jeito. Se você for parar pra ver, um cara que vai estudar magia europeia, clássica e tal, o Crowley se fudeu. Todo mundo se fudeu. Mas, né? O Spare se fudeu. O Crowley se fudeu porque ele era o Crowley, não porque... Então, mas... É, pois é, isso aí é um bom ponto. Então, se ele fosse arquiteto, ele ia se fuder também. Mas é uma galera, assim, que se fudeu. Você vê a John Fortune tomou no cu. Uma galera se fudeu de leve, assim, você entendeu? Mas... com ele vai muito bem. Obrigado, né? Mas é porque... O Grant Morrison vai muito bem. Um bunker na Suíça e o outro... Milionário, toma. Milionário pra caralho. Alan Moore vai muito bem. Dono de Northampton lá. O rei de Northampton. Então, mas você tem exemplos negativos que você pode achar assim como você vai achar exemplos positivos e negativos, né, cara? Tipo Rockstar. Você vai achar um Rockstar que se fudeu e vai achar um Rockstar que deu certo. que te irrita? É, eu acho que não é a questão da magia isso, mas eu digo que existem casos que podem ser lidos assim, né? Kit Richards é pura magia. Ele tá vivo só pela força de vontade. Necromancia, dele. Que chama aqui. Hoje é tipo Temer. Total, né? Total. É, Vinícius Ferreira, você já deu sua opinião? Acho que já. Juliana? Eu gostei bastante, eu nunca tinha lido. Bom. Quero ler os outros, já tô preocupada que vocês falaram que não é tão legal assim, mas vou querer ler os demais. Eu concordo quando você fala, Vinícius, que tipo, primeiro é muito... Toma cuidado, bibi. Lei tríplice. Não, não acho que é lei tríplice, mas muito assim, pensa bem, hein? Você vai entrar, mas pensa bem, hein? Não, o Merlin tá se fudendo, né? Aí você fica... Mas assim... O Merlin se fudendo... Cara, não é mais do que você ouve quando você vai começar. Tipo, desculpa, você ouve em qualquer lugar, que você, qualquer um que você vai entrar. Você tem certeza que você mas quer fazer? Mas qualquer coisa na vida, né? Sei lá, você vai entrar numa faculdade. Nossa, você tem certeza que é isso? Sei lá. Só tem maconha e orgia naquela porra, né? Caramba, eu fiz a faculdade muito errado, bicho, que raiva. Balbúrdia. Saudade, só tem... pois é. Sei lá, você tá fazendo errado. Uma faculdade eu era de uma da parada humanos, maneira, hein? Sei lá, medicina. Vai chegar uma pessoa, não, o médico trabalha demais, hein? Não, você não vai ter vida, hein? Vou tirar carta de carro, vai ter o Lucas Balminuto tava tirando a carta recentemente e ela... Tira a carta, vai. Você vai acabar batendo, hein? Mas lógico, então... Você vai bater essa porra. Pra morrer só basta vivo, né? É o mesmo cara que olhou pra mim lá. Com risco de vida. Tá certo, é verdade. É verdade. Eu achei muito legal. Achei que é legal pra quem tá começando na magia também. Tem umas metáforas muito legais. Principalmente do mundo dos sonhos. Tem umas frases. Sim. Né? Tipo, o que o Vinícius falou, o Keller falou. O Keller foi o eco. Tem umas frases que são sensacionais. Eu me lembro que eu li isso enquanto adolescente. Eu tinha anotado no meu caderno senha e contrassenha que a Rose fala pra... Titânia. Pra Titânia. Frases ficaram muito... Vai que você tromba com a Titânia um dia, né? E eu acho que até chutaria, Lívia. Eu acho que esse livro, ele até funciona melhor se você é jovem, talvez. Sim. Não acha que talvez esse ranço do Vinícius seja porque ele é velho, gasto, e a magia não é mais colorida? Gasto! Você tá me dizendo que quadrinho... Adjetivo que você usou, bicho. Gasto! Você tá me dizendo que quadrinho é pra jovem? Quadrinho é pra jovem? Não, esse quadrinho é pra jovem. Eu diria não, que... todo quadrinho é pra jovem. Filme da Marvel é pra jovem. Você não, isso tem... é. Você que tem 30 anos aí que tá reclamando disso, já tá na hora de... Detetive Pikachu é pra velho. Se você é jovem ainda, um dia velho será. Sim. Amanhã velho será. Tá vendo? Tá gasto. Chaves é pra velho. O que eu quero dizer é o seguinte: Vinícius nasceu com 60 anos. Todo mundo, inclusive tua tia, diz que tu era um anão. Tu nunca foi uma criança, tu era um anão. Verdade. Então você é meio fora do padrão aí. Ele conseguiu botar um anão no finalzinho do episódio. Parabéns. Ei, meu Deus do céu. Parece até pornô brasileiro, sempre com o anão no meio. Nossa. Olha o seu cavalo, né? Se você não leu, leia. Cara, é assim, na primeira vez que eu li até o segundo volume, e aí eu emprestei pra um amigo, eu tinha parado de ler, tipo, eu fiquei meio de saco cheio, eu parei de ler, emprestei pro amigo, voltei. É quando eu li tudo, aí eu pirei, assim, de novo, assim, foi numa segunda leitura que foi. E eu acho que realmente, eu sinto isso muito que alguns de vocês apontaram aqui. Eu acho que tem alguns problemas de narrativa que deixam o fluxo um pouco truncado. E não tô falando só do terceiro, mas, tipo, em vários momentos, assim, é meio truncado. Você precisa estar gostando muito da temática pra você ir pra frente. Eu sinto isso um pouco. E nessa segunda vez, como eu tô aqui agora com o Magicando e tal, eu acho que eu me peguei mais interessado nesse tipo de assunto e eu queria saber mais do que o Neil Gaiman tinha pra contar pra mim. E eu fui muito com isso na cabeça, assim, do que pra uma história. Porque se você for parar pra pensar, é realmente uma história que às vezes nem parece uma história que é pro público, parece que é uma história pra mostrar pro executivo da DC. Olha o que eu quero fazer com o mundo de magia. Vocês concordam com isso? Então, tipo assim, realmente, como o Kelly falou, é um mostruário dos elementos mágicos da DC. É muito mais isso do que realmente um arquivão, né? Então, tipo assim, o personagem aí tá aparecendo porque ele tem que aparecer porque essa é a função dele, mostrar pra galera que tá lendo muito mais do que servir pra história. E isso acaba deixando muito longo. E até porque o Tim, ele é um personagem que ele é muito branco. A gente tem esses glimpses dele que ele dá essas opiniões meio fortes, assim, que é legal da personalidade dele, mas isso nunca é de fato desenvolvido. O Tim nunca dá uma opinião realmente muito porque ele é muito forte. Jovem. Não. Ju, eu acho que isso é um problema do Neil Gaiman, cara. O Neil Gaiman, ele cria personagens principais... É, meio brancos, né? Meio... extremamente vazios, tá ligado? É, o Shadow é total. Então, o Shadow dá vontade de socar a cara dele, velho. O cara, padrão, o cara do Lugar Nenhum é vazio. O filho de Anansi... O filho do Anansi é outro que eu tenho vontade de quebrar na porrada, velho. Nossa, que isso cara idiota. Pra você preencher com você. Mas isso, ainda... Então eu sou uma idiota e eu vou quebrar minha própria cara. Então. Eu acho que não é esse o resultado. Pra você socar ali... ou isso é uma desculpa mais, que alguém compra. Quanto mais uma coisa, não quero falar arquética, né? Abstrata, é mais fácil mais chances de se colocar ali. Uhum. Entendeu? Então, de você abraçar muito mais público. Você faz isso em personagem de quadrinho, faz isso em personagem de Sim. livros e tal, mas o problema é que é o herói silencioso. É arriscado. Ele sempre faz isso. Sim, só que pro videogame funciona, porque foda-se, você cria sua narrativa. Pro quadrinho é meio foda, porque tá todo mundo vendo o que tá acontecendo e o personagem sem reação. Ele é quase uma testemunha dos eventos do que qualquer outra coisa. Que, sim, no desenvolvimento, os arcos dos livros da magia. É melhor. Dos outros livros, né? Ele tem um desenvolvimento da personalidade que sim, dele. Senão, que saco, né? Continua, tem o melhor dele aqui ainda. Pergunta, ele vai ficando mais velho? Vai ficando mais velho. Esse Mas não último, muito. Esse último que eu te mostrei aí, o Names, ele é adolescente. Ele entra na adolescência. Uns 15, 16 aninhos. É, ele termina acho que com 16, 17. Aliás, 12 anos é a idade boa pra ir pra Hogwarts, né? É, 11 anos. Tá, você recebe a cartinha. No caso, você tem tipo uns 20 anos hoje, você não recebeu a cartinha porque o Voldemort destruiu o bagulho que entregava a cartinha. Mentira, é porque é um pombo tinha que te entregar e o pombo ficou preso na burocracia brasileira. Tá preso em Curitiba. Tá preso em Curitiba. Sua cartinha de Hogwarts tá presa em Curitiba. A coruja que ia te entregar morreu de fome na gaiola em Curitiba. Olha aí. Então, o pombo que ia te entregar? Lula a cartinha? É o pombo. Lula da Dumbledore e o Moro é o comensal da morte. Ai, Jesus. O pombo que ia te... Vou invocar o Away, que eu sempre falo da Away nos episódios. Pombo que ia te entregar foi transformado em um estrombelete de pombo obeso. Tá certo. Na cozinha da Away. É, e você se fudeu. Você se fudeu. Então acho que é com essa mensagem. Alguém quer dar uma palavra final antes da gente ir? Não faça magia. Olha, tá vendo, Vinícius? Aí vai brigar com você. Se eu pudesse escolher, eu voltava atrás. Faça magia. Olha aí. Bata a punheta. Faça magia, faça amor. Com essa mensagem linda pro final do episódio, essa mensagem de esperança e fé, a gente encerra. Tal qual Jesus do SBT? Tal qual Jesus do SBT, paz, esperança. Um dia eu vou chamá-lo de... Quem não teve pesadelo com essa porra? Exatamente. Pois é, medo da porra. Não, e era, ele era muito cheideiro, velho. Eu espero te encontrar e eu espero que você tenha feito a coisa certa. É. Que medo, velho. Sai daqui. É isso, Bruno Bode. Praise the Sun pra todos vocês. Tchau. Tchau. Machia.